Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e semestre é ruim, mas é ruim. Eu não sei, eu nunca fui mestre. Eu gosto de ponto positivo, né? Eu já fui mestre. Acho que a pior parte do mestre é você ver, tipo, a galera fazendo merda na jogada e você, tipo, não, pensando, não faz isso! Não faz isso! Mano, eu fico esperando. Fico, como é que eu vou descrever o bagulho que vai acontecer lá na frente, velho? Meu Deus. E o cara lá, não, eu vou falar, assim, eu cagando. Só pensando, e aquela ponte? E a ponte? Aqui, que é o e hoje eu tive uma personagem que a melhor personagem do mundo, cara. Esse cara é mais sério, negócio de interpretação. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e eu já medi nos dados o tamanho da piroca do meu player. E aí fica a pergunta, né? Quanto você tirou? Tira um. Cara, tirou um. Eu acho que deu 13. Cara, um. Nossa, mano. Falha a crítica. Olá, aqui é o Mark Endorf e eu já fui acusado de fazer culto satanista no playground do prédio de um amigo meu. Caramba, é um sonho. Pô, jogando RPG, falando, ah, demônio veio te agarrar, que não sei o que. Pô, a véia ficou louca, a síndica lá, querendo me expulsar. É igual os caras jogando Yu-Gi-Oh, né? O cara puxa a carta, eu invoco o demônio, não sei da onde, a mãe fala, meu exatamente, Aqui é o Vinícius Hidalgo, e se der 20, rola de novo. Se der 20, rola de novo. Se der 20, rola de novo até o infinito. Caramba. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para trocar uma ideia sobre RPG, né? Vamos falar que faz muito tempo que a galera pede, muita gente pediu pra gente gravar já, pô, faz sobre RPG, não sei o que, que a gente tem um RPG aí, um especial, né? Que a gente ainda não sabe se vai continuar aquela aventura, se vai começar uma nova, o que a gente vai fazer, mas espere aí que em breve vai vir um RPG. Mas enquanto não sai RPG novo, vamos falar um pouquinho aqui sobre RPG, né? Vamos trocar ideia aqui, falar dos nossos personagens, as histórias, as loucuras, as merdas que acontecem. O RPG da CC foi tipo a vida. Você começa a jogar com a galerinha, e as pessoas começam a trabalhar, começam a quê, vão subindo e acaba a aventura assim, do nada. Você bota no final, e foram felizes para sempre, né? Exatamente. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, chegamos a mais um. E aí, Kel, tudo bom? Tá bom, e com você, como é que você tá? Beleza, mano. Tem recadinhos aí do nosso programa de... Extra História dos marcianos aracnídeos reptilianos. Ai, gente, desculpa, não era reptilianos, era outra coisa, aí eu errei. Muito bem, gente, estamos entrando de férias, olha aí, a CC tá entrando de férias, as férias do meio do ano que a gente sempre tira, né? Então vamos descansar um pouquinho aí, não precisa esquentar a cabeça, vai continuar saindo o programa normalmente, toda semana, só não vai ter a leitura de e-mails, né, vai ter um recadinho lá no lugar da leitura de e-mails, mas fiquem tranquilos que vai sair programa toda semana certinho e a gente vai poder descansar um pouco, né. É, você sei que na escola, tem que ter férias de meio de ano também. É foda. É tenso, maluco. É muito tempo já que essa porra tá no ar. Então a gente tem que ter uns descansinhos, senão ele fica maluco e acaba se matando. Né? Não, a gente não quer isso. A gente quer ser pra sempre. Ai, meu Deus. E eu vou começar aqui lendo um e-mail do Lucas Silva. Olha aí, o nosso mano da ZL. E ele manda aqui, ó, quanto tempo, hein? Já sei, sou um cuzão, por não... E essa é a voz de mano aí que tá toda errada, tem que ler direito. Eu tô gripado, cuzão. É, cuzão, como assim, cuzão? Cuzão. Ai, caramba. Ele fala aqui, ó. Sobre o último cast, Apocalipse Zumbi Zeta. Maluco, cada dilema que vai surgir. Apesar de ter sido pouco abordado, eu acho as primeiras horas essenciais. Essenciais de jeito muito legal. Para determinar a sobrevivência. Vai separar os fortes dos fracos. O imoral do moral. O necessário do correto. Se fosse comigo, não ia rolar. Pois estaria dentro do ônibus, metrô, no trabalho, longe dos meus familiares. Próximo de quem não conheço ou acho que conheço. Formariam grupos, tipo, cada um por si. Pouca informação e sem rumo. Sou míope. Ih, olha aí, a Kel também é. É, tô fodida também. Tamo junto. Acho que eu também. Um monte de gente aí é míope, cara. A diferença é que alguns sabem e outros não. A diferença é que alguns, tipo, eu, talvez o Lucas também, tem mais de 5 graus de miopia. Se a gente não usar óculos, então, a gente cai. É simples assim. Fico gripado só com a ameaça do frio. Olha aí, tô doente também, é nóis. E tenho fome de pedreiro. Tenho dificuldade em dizer não. Aí fudeu. SP ia parar. Lembro algo semelhante. Ai, no dia que o PCC parou São Paulo e eu tava no trabalho sem saber como voltar. Ou quando, nossa, o metrô parou dentro do túnel no último apagão de luz. Fora os feriados prolongados, que são um treino ineficaz pra esses momentos apocalípticos. Mano, esse bagulho de não saber não, acho que é o pior. Não saber falar não, acho que é o pior, mano. Uhum. Que cê, vai ser uma merda. Aparecer a criancinha, me dá a balinha, tio. Aí você toma, toma a balinha. Aí depois você não tem mais o que comer. Você dá a bala saindo do revólver. Ai, que ai, credo. Ele continua aqui, ó. O plano da casinha ACC e divisão de tarefas é muito bom, mas não tem plano para invasão de pessoas vivas com maldade pura na mente. Sugiro treinar o Raul Pique Rambo, senão vão todos parar no poço. É isso aí, abraços, galera. É verdade. Esse é o problema de pessoas vivas que a gente falou no programa lá, cara. Às vezes tem que ter mais medo da galera do que do zumbi. Valeu, Lucas! É nóis, cravoa, mano! A gente ia se encontrar aí, zumbi no caso, né? Porque a gente ia virar zumbi, não tá? Você falou, a gente vai se encontrar aí, zumbino. Zumbino! Valeu, Lucas, né? Nós, zumbino. Caraca! Olha, sabe como que é o nome do zumbi que dirige caminhão? Como? Zumbino. Caraca, mano! Cilado, zumbino! Ai, ai, socorro! Essa foi pesada. Depois dessa, né? Dessa cilada aí, eu vim aqui trazer pra vocês uma super incrível novidade, porque nas nossas férias a gente vai descansar, mas a gente também quer fazer o quê? Quer fazer um evento maneiro, a gente quer encontrar vocês nas férias. O que é que a gente faz nas férias? A gente encontra os amigos. Então a gente vai fazer um encontro super especial, que vai ser o encontro dos podcasts descolados. Descolados por quê? Porque a gente é maneiro? Também, mas porque o nome do portal que a gente tá é Descolados. Então vai ter a galera do TPM Cash, a galera do Alguma Coisa Cash, a galera do Paráxine, que no caso é só o Febrini, e vai ter a galera do Ultracom Podcast também. Então a gente vai fazer um encontro, o nosso tradicional é encontro ACC que a gente tem todo ano, porém, dessa vez vai ser um encontro maior e com a família toda. E vai ser o nosso mais querido e amado Zé do Hambúrguer, e vai ser no dia 16, a partir do meio-dia lá no Zé do Hambúrguer. Porém, às 11h30 a gente vai estar lá na Barra Funda, naquele esquema que a gente faz sempre todo ano, esperando a galera que não sabe chegar lá e tal, mais cedo, né? E na frente das catracas do metrô. Das catracas do metrô, porque tem as catracas da CPTM e tem as do metrô. A gente vai estar na frente das catracas do metrô, lá na Barra Funda. A gente vai esperar até umas 10 pro meio-dia e aí a gente vai rumo Zé do Hambúrguer. E muito bem. Febrini, não tem nada a ver com a organização, no caso sou apenas eu, Alone, e é isso aí. Eu vou só pra comer. Febrini vai pra comer, tomar limonada rosa e é nóis. Ele vai xingar vocês lá, nem tratar vocês mal. Porém, ele é apenas um convidado, ele é só o Paráxine, no caso. Nossa, eu xingar lá no Paráxine, né, com escudo. Não, lógico, eu tratar ninguém mal, só que eu falei que eu não ia organizar o bagulho por causa daquela parada que vocês deram mancada lá, né? E a vida é assim, né, gente? É perdendo que as pessoas dão valor nas coisas, né? A gente tá com outros projetos chegando, eu espero que vocês, né, entrem de cabeça também, porque senão outras coisas poderão ser canceladas. Eu não gosto nem um pouco de fazer isso, mas infelizmente eu sou assim. É, Bené. Assim, meu boné. Então apareçam lá que vai ser legal pra caramba. Vai ter uma galera reunida. Vai eu, a Kel, o Raul, a Grok, o Branco. Vai ter um pessoal maneiro do ACC. Fora uma galera dos ouvintes aí e tal. Então vai ser bem maneiro. Apareçam lá. Eu vou ler aqui então o e-mail do William Andrei. Eu quase que chamei ele de Floyd, coitado. Bom momento, alguma coisa, casters. Meu nome é William Silveira, tenho 20 anos, sou de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Sou um novo ouvinte. Ai, que bonitinho! É, lá do Sul. Sempre de madeira. Ai, você usa patente? Ia ser muito legal se você usasse patente. Mentira. Mas tem que ter um seu patente bem duro. Sua patente? É. Tá, você tá confundido. A patente é a banheira, mano. Não sei, eu tô emendando um no outro. Ah, meu Deus, hein? Que zoeira, hein? Isso ah, é uma zoeira, é uma zumbilada, Bino. Zumbilada? Zumbilada, zumbino. O ACC, ele conheceu o ACC pelo Chorume e tudo que ele tem a dizer é obrigado, Febrini. Vocês são muito zoeirinhos. Bom, eu recentemente ouvi o cast de Apocalipse Zumbi e como menino roceiro do interior, moldado no serviço braçais... Sem poder madeira. Sem poder madeira. Não mais nativa, vem esclarecer alguns pontos que acredito que possa acrescentar. Cê, ah, ele, será que ele vai sugerir o cepo de madeira de distração? Façam armas com cepo de madeira. Primeiro, sobre a ideia de cavar um fosso. Eu já cavei com pá, e sério, passar meio dia cavando vai fazer você ficar, no mínimo, 3 dias de dores muscular. Caraca. Fora a energia que isso exige, ou seja, muita comida, muito cansaço. A quantidade escassa de alimentação não seria suficiente, podendo agregar a doenças por falta de nutrientes e etc. Acho que é muito trabalho e pode trazer mais riscos do que não fazer. É, porque barro é foda, né, cara? Barro rende. Mas eu acho que dá, sim. Não que vai fazer rápido, né? Não vai fazer em um dia, nem uma semana. Mas 5 pessoas revezando, cavando todo dia um pouquinho, acho que dá pra fazer, sim. Vai ampliando cada vez mais. Tem a questão da chuva. Se ficar um barro molhado é um pouco mais fácil. Dá pra fazer um bem bolado. A galera faz crossfit comendo clara de ovo e frango. Acho que a galera consegue cavar os buracos, mano. É verdade. Segundo ponto que não falaram e é muito importante são os calçados. Faz uma diferença enorme na locomoção, que será predominante a pé. Terceiro ponto. Vocês trataram os suprimentos como se eles estivessem abundantes e disponíveis. Mas até em situações de vida real que acontece qualquer situação de pânico, a primeira coisa que as pessoas fazem é saquear tudo. Acho que não se deve contar 100% com os suprimentos. E por experiência própria, a agricultura de subsistência não demanda tanto cuidado assim. Plantações de verduras e legumes são fáceis de cuidar e podem aumentar muito a chance de sobrevivência e suprindo nutrientes necessários, evitando doenças. E será a última, e será a única alimentação da Kel, porque a Kel é vegetariana. Sacanagem. Não, é verdade, é porque lá no programa a gente tava pegando coisas assim de mais fácil acesso, né? Porque realmente a galera vai saquear tudo, mas, cara, vai ter muita gente zumbi. Epidemia zumbi, você tá ligado como é que é? Mais de 50% da população. Então vai ter muita comida, cara. A gente produz comida hoje em dia pra 20 bilhões de pessoas, cara. Sim. Se você tem comida pra tudo isso e você tem só 3 bilhões no mundo, que é, né, quase 50% aí, 3 bilhões e meio... Tem comida, sim, vai ter bastante coisa. O que a gente falou, não tem só as lojas, tem as casas, meu. Nas casas tem muita comida, sabe? Fora isso, tem armazém, tem coisa pra caramba. Se a pessoa mora perto de um armazém que fica guardando esses alimentos não perecíveis, nossa, cara, tá bonito. É, o cara vai comer galera arroz, tá? Tem uma galera ali que mora na Anguera, perto daquele armazém gigante de pão de açúcar. Tá, tá na alegria ali, só arroz. Sim. Exato, fora as casas, né, meu? Casa tem muito arroz, muito macarrão, muito feijão, sabe? Dá pra fazer uns bem bolados. Sopinha de feijão com macarrão é top. Top, topzera. É topzera. Mas é verdade, plantações são maneiras também, né? Sim, ele falou do bagulho do tênis, é só asfaltar lá, entra na Centauro, primeira coisa que você faz, rouba vários tênis, guarda. Não, pô, mas tênis é básico, não é possível que, sei lá, o cara vai com um tênis ou dois aí, não é possível que em um ano o cara destrua tudo. Ah, eu tenho um tênis aqui faz 5 anos, ele tá inteiro, pô, eu ando com ele direto. Mas é diferente, né? Aí você pega, tem uma reportagem lá do cara que tava fazendo, andando, tipo, há quase um ano. Tipo, ele pegava estrada, só caminhando, o dia inteiro. Uhum. E, tipo, o cara aí, tipo, em 3 meses já tava com o tênis furado, todo arregaçado. É, a não ser que seja um All-Star, porque o All-Star, quando fura, você pode continuar usando, que é style. Exatamente. Aí você tem que ficar super style até no Apocalipse Zumbi. Enfim, vou continuar lendo aqui. Era essa a minha contribuição. No mais, estou maratonando o cast com a risada do Febrini 24 horas no meu ouvido. Continue com um excelente trabalho e abraços! Ah, que lindo! Valeu, William! Andrei! Olha que bonitinho. Olha aí. Valeu, William, pelo e-mail, cara. Obrigado por estar ouvindo a gente. Espero que você dê muita risada aí, goste das paradas, aprenda coisa nova. E tamo junto. Ah. E agora, Kel, vamos dar um recado sério aqui, que é o nosso padrinho, né? Alguma isso coisa é muito cast, sério. Olha aí. Estamos aqui. Um assunto muito sério, Brasil. Presta atenção agora. Alguma coisa que a gente tá com o padrinho no ar, né? Não é mais Patreon, porque dá muito problema. Cartão internacional, aquelas merda. Também não é mais depósito direto, que tinha a galera reclamando. Então agora é Padrim. Você vai lá com o seu cartãozinho normal aí do banco, ou você vai lá e imprime um boleto e paga direto. Não precisa ficar transferindo nada. Você vai lá, imprime um boleto, pagou, acabou, sabe? Vai lá, ajuda a gente, porque esses tempos que vão vir aí vão ser difíceis, cara. A gente perdeu muita grana aí, perdeu muito patrão, e os fones da galera estão começando a ficar cada vez mais antigos, né? Do Raul já quebrou de novo, a gente tá correndo atrás de comprar. A Kel já comprou um novo também, o meu quebrou, e olha que o meu eu usei pra caralho, porque grava um monte de coisa e edita tudo, né, então eu uso muito. Então ajuda a gente aí, porque o bagulho tá louco. Exatamente, às vezes a pessoa acha que, sei lá, que o dinheiro, por ser depositado direto na minha conta, que sei lá, vai pra mim, não é pra mim. O dinheiro é todo repassado pra isso. Tem coisa, inclusive, que a gente completa do nosso bolso. Por exemplo, os fones quebraram, o meu quebrou. Infelizmente, né? O do Febrino quebrou. Eu parcelei aí algumas vezes do cartão, né? Porque a gente tem cartão pra isso aí. E a gente vai pagando. Tipo, não entra dinheiro do Patreon, tem que pagar. Porque se não pagar, né, o nome vai pro ralo. Então... mas é foda, mano. Porque, ó, a gente trabalha nos nossos empregos normais. Faz o conteúdo aqui pra vocês, com o maior carinho. Faz uma pesquisa fodida. Ainda tem que ficar tirando do próprio bolso pra comprar esse tipo de coisa, pra fazer promoção, né? Eu acho que não custa nada vocês ajudarem aí. Tem lá no Padrim uma ajuda de R$1 ou de R$10. Então entrem lá e ajudem. E agora o Padrim é junto com o Padrim do Paráxene. Vai ser o Padrim do ACC e do Paráxene junto. Você ajudou lá no Padrim, você já tá ajudando os dois podcasts. E como eu já falei pra Kel e já falei aqui hoje também, se não tiver ajuda, eu vou cancelar o Paráxene, cara. Ele tá com a história todinha completa. A Kel já conhece a história inteira, do começo até o final. Tem muita coisa pra acontecer ainda, mano. Ele vai acontecer um monte de coisa na vida dele. Ele vai pro Egito. Mano, vai ter um monte de coisa, sabe? Vai ter os 300, vai ter a Batalha da Termópolis, tudo. Mas, cara, a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá ligado? Pelo menos uns 10 padrinhos aí pra começar, pra gente poder comprar fone e se manter motivado. Porque, como eu falei, trabalhar fora, fazer os conteúdos, escrever, se matar, ainda ter que tirar dinheiro do próprio bolso pra bancar tudo é foda. Sim, a gente faz de coração, né? Mas, tipo, tem hora que não dá, né? Tipo... a Microsoft não aceita coração como pagamento dos fones, tá ligado? É, exatamente. Já são 3 anos aí, tipo, e o coração não aguenta, né, gente? Coração é coração, mas chega uma hora que não dá. É, então, a gente tá nem falando do conteúdo, sabe? O conteúdo é de coração, isso aí pra gente é um tesão fazer. Eu adoro pesquisar a história, escrever a história do Paráxene pra mim, gravar, é um putz, isso aí pra mim é um tesão, eu adoro. O foda é o que a gente tá falando, de equipamento, esse tipo de coisa. Que isso vai quebrando, isso vai dando trampo, vai dando problema, cara, e a gente tem que ir repondo. Se queira ou não, se juntar aqui, a gente é umas 10 pessoas. Cada fone é 200 pau. Aí são R$2.000, cara. Como é que você põe R$2.000 no seu próprio bolso? É foda, cara. Então, a gente conta com vocês. Por favor, ajudem. Não deixem o ACC cair. Não deixem o Paráxene cair, que vai cair com certeza se vocês não ajudarem. E vamos continuar acompanhando a história do nosso querido Paráxene até o final aí. Não deixe o Paráxene morrer! Não deixe o Paráxene acabar! O bom foi feito de Paráxene! Vamos começar a trocar uma ideia aqui sobre RPG falando do básico, que é o cenário, né? Aonde se passa esse RPG e tal. É, a gente tem aí um que é exaustivamente explorado, que é o nosso querido RPG medieval, né? Medieval fantástico, no caso, né? Ninguém faz só medieval, né? Ninguém faz um RPG sobre, sei lá, as Dark Age, tá ligado? A Era das Trevas. É. Ninguém... Tem sempre um dragão, caraca, alguma coisa assim, né? O pessoal morre de febre, né? Febre tifoide, sei lá, qualquer coisa assim, né, mano? Febre tifoide, né? No RPG seria isso. Qualquer topada no dedo matava o cara. A cada tosse por causa de tuberculose, você toma 10 de dano. Joga o dado pra ver quanto é que você tem de dano. Joga o dado pra ver se você vai, né, respirar esse. Ó, fica a dica pro próximo RPG, hein? Olha aí, ó. O pior é que é assim, tipo, o cenário, tanto o cenário quanto a jogabilidade do negócio, depende muito do sistema que você tá usando, né? Meio que quando você joga D&D, você automaticamente vai pro medieval, porque medieval é fantasia. Porque não tem como você colocar um gnomo em Nova York, sei lá. Um gnomo em São Paulo. Um orc, meio orc. A não ser que você vá jogar Shadowrun, né? Que é um balaio de gato da porra. Que é a mistura de cyberpunk, tecnologia com magia também, e, umas coisas assim. Isso, né? Exatamente. É tipo um He-Man, assim, mais ou menos, né? É tipo o Thor da Marvel, né? Caralho, pode crer. Mas uma das coisas que a gente faz aqui, né? Nós que jogamos juntos aqui, não sei o que, é um sistema caralha, né? Que é o que a gente sempre joga quando eu mestro aí. Que não tem ficha, não tem porra nenhuma, tem o personagem, o background, aquela coisa, e a gente joga só com o D20, né? E aí rola o D20 pra algumas coisas importantes, outras coisas a gente deixa passar batido e tal. E acho que o legal dos RPGs que a gente joga na questão de cenário é que a gente tá sempre mudando, né? A gente jogou o quê? Já jogamos fantasia, lógico. Jogamos faroeste, Pirata. Que mais? Vampiro, né? Negócio de vampiro também. Eu gostava de jogar muito vampiro. É, não, a gente não jogou vampiro ainda. A gente tem que fazer. Do sistema moda caralho, né? Eu jogava só assim, né? Eu só jogava desse jeito. Era aqueles fichalhozinhos, sacou? Você tirava xerox de uma parte do livro pra não tirar tudo, porque era. Então, mas aí já não é moda caralho, porque o moda caralho não tem livro, não tem nada. É, aí você já tem. Não, era só a ficha. Só tirava foto. Então, o moda caralho não tem nem a ficha. Ah, então desculpa. É a moda gourmet demais. Advanced, né, cara? Tipo, já é AD&D já, tipo, nível AD&D negócio. É, então. Esse moda caralho com ficha já tá gourmet demais, tá ligado? Tá gourmet demais. Pra o moda caralho raiz, tá ligado? É verdade. Mano. É muito bom. A gente vai jogar com o Febrini aí, ó. Faz a ficha e tal, não sei o que, beleza. 5 minutos antes do RPG. Cadê a ficha? Cadê a descrição? Pera aí que eu vou fazer, cara. Filha da puta, velho. Os caras têm 2 semanas pra fazer a porra do negócio. Cerca de uma semana atrás, eu voltei a jogar D&D com os amigos meus daqui. Uhum. Cara, você quer coisa mais gourmet que criar ficha de personagem usando software, não, que no caso é D&D? Tem o character builder, né? Você cria personagem pelo software. Meu Deus, cara, é muito, muito Nutella, cara. Muita preguiça, né, mano? Né? Não faz conta. É porque dependendo do sistema também, apesar de a gente estar falando de cenário, mas acaba entrando no sistema, tudo que a gente vai falar aqui, tem alguns sistemas que fica chato, cara. Porque, tipo, você pegar um GURPS mesmo pra jogar, é tanta conta, é tanto número, tanto dado que, puta, o sistema que a gente joga aqui é a moda caralha. É, pode parecer bagunçado pra quem tá ouvindo, até convido quem quiser jogar pra jogar com a gente. Mas, cara, não é bagunçado. É organizado, é maneiro, porque é a história, é tudo baseado na história e nos personagens, né? Nos itens, etc. Esse negócio de conta, a gente usa pouquíssimo, né? Rola um dado se o cara quiser atacar alguém, ou se o cara for fazer alguma coisa que precisa de habilidade, sabe? Mas a grande maioria do jogo é a conversa, né? É o bate-papo, é a interação com a história, com os outros personagens, com os NPCs, né? Sim. Na verdade, o próprio roleplay, né? É a interpretação de papel, né? Você encarnar um papel. Tipo, as duas coisas são maneiras. Tipo, você pegar lá a ficha, pegar a regra, não sei o quê, e jogar na cara do mestre. Olha aqui, ó, tenho mais quanto de bônus de feitiço. Nossa, você é dessas, né? Já vi isso. Eu falar assim, eu tenho bônus de feitiço. Dando chicotada no médico. O meu personagem do GURPS, talvez, mas não. Não, mas assim, nos próprios livros de storytelling, como o Shadowrun, o Vampira Máscara, eles deixam claro que você não siga todas as regras, sabe? Tipo, que você vai travar o jogo. O segredo de jogar o RPG é dar margem à imaginação, né? É, o fora do livro, na minha opinião de merda, cada um tem a sua, é que ele prende mesmo sem querer prender, tá ligado? Tipo, um sistema de D&D que você vai jogar, é isso que a Kel falou. É difícil você transportar o mundo fantástico medieval para um outro cenário. É possível, sim, mas é um pouco difícil. Ele acaba te prendendo. Quando a gente brinca aqui do modo caralho, a gente pode jogar qualquer lugar. A gente já jogou no Faroeste, cara. Nego entrando em salão, explodindo tudo. A gente fez um outro de mitologia nórdica, lembra? O Wilde e a Kel jogou. Uhum. E, meu, os caras foram lá ajudar um reino élfico e não sei o que. E tinha um anão lá, Hadorf, uma coisa assim, que era chato pra caralho. Ele ficava zoando, o Wilde falava as coisas e ele ficava. O meu personagem e esse anão. Ele ficava em pé de guerra direto, tá ligado? Toda vez que se encontrava, ele ficava... brigando com o outro toda vez. Eu lembro, teve uma hora que... Não sei, que ele tinha uma pedra lá pra transportar a galera pro outro reino, né? Pra ir pelos reinos da mitologia nórdica lá. E aí tinha que cortar a mão. Aí, não sei quem foi que falou. Foi o Wilde que falou assim... Ô, mas não dá pra gente voltar? E aí o anão, que era o guia... não dá pra gente voltar? Muito doido. Pior que foi na época daquele meme lá do... Ele se definiu nesse... É verdade. Ele era muito bom. Mas é isso, né? O Oda Caralho dá esse tipo de liberdade. A gente jogou muito RPG, a gente jogou um de Marte também, que foi mó legal. O pessoal ia pra lá e tinha que descobrir. E nem sempre tem seres mitológicos, seres bizarros. Esse de Marte mesmo foi uma história não humana, foi, né? Não foi RPG, foi Estranha História. Ah, é Estranha História? Não, a gente jogou. Não, pô, a gente jogou um RPG tá assim. Tá viajando, Kel. É, até uma mulher que tinha... É... A mulher tinha ido pra base em Marte e aí ela porra, tinha... A Sally, comedora de gente! É verdade! A galera tinha ido pra Marte, só pros ouvintes entender. A galera tinha ido pra Marte e tinha feito a base lá. Alguns caras, algumas meninas, aquela coisa. Um dos astronautas que tava lá na base se envolveu com a mina e engravidou ela em Marte. E esse cara era casado aqui na Terra. E aí gerou um puta conflito, né, da galera. Isso antes de começar a partida, né, isso é a introdução. E a galera falou, meu, a gente não pode deixar essa criança nascer, porque, né, pô, vai nascer em Marte, como é que vai ser, né, os esquemas, estrutura, ósseo, caramba. E também o cara tem uma família lá na Terra, então a gente não pode deixar isso fazer. Aí eles fizeram um acordo entre eles e mataram a criança lá. Só que a mãe ficou meio doida. E aí, no meio da noite, ela matou todo mundo e guardou dentro dos freezers que eles tinham lá pra guardar comida. Carne, os bagulho que eles já estavam, né, ampliando a base. E aí ninguém mandava notícia pra Terra, e aí os personagens que jogaram com a gente, a Kel, o Wilde, o Rafael, né, acho que a Sally, eles foram pra lá numa nave pra poder entender o que tinha acontecido, né, e chegou lá, não tinha ninguém, e tinha uma porra de um macaco na base, porque essa mina era bióloga, né. E aí ela cuidava dos animais, das plantas, o caralho. E aí o macaco correndo pra cima e pra baixo, uma tensão do caralho. Daqui a pouco a nave deles lá fora decolou, virou de lado e explodiu, e aí, nego, puta, não tem mais como voltar. Eita, o Wilde, que delícia, hein? É, o Wilde era um geólogo, e ele ficou mexendo numa porra de uma pedra, começou a passar mal lá, ninguém tava entendendo. Cara, foi uma história bem maneira, e foi só humano, né? É. Pois é. E o nosso, o cara que a menina matou lá, que engravidou, não sei o que, era o meu irmão na história. Verdade. Eu era russa. É verdade. Não, e tinha isso também. É, a gente era, se eu não me engano, era todo mundo russo, e, sei lá, um ou outro era de outro lugar. Tinha um cara francês. É, acho que era o Rafael, né, o outro rapaz que jogou com a gente, que é do podcast Curva de Rio. É. Só que aí, tipo, tinha... A gente tinha missão, tinha side mission, secreta, tá ligado? É, tinha missão secreta. Um o meu, secreto. A minha mesma era coletar minério, um minério X, de lá de Marte, tá ligado? Aí a Kel parece que era uma espiã, e tinha esse negócio do irmão e tal, era uma viagem, velho. E tipo, a aventura começou quando a gente foi decolar, tá ligado? Porque ainda tinha que, a gente ainda tinha que botar o foguete pra voar, eu me lembro disso, velho. Pra pousar também, foi uma loucura da porra, deixando a porta aberta, né? Explode, acabou a história toda. É, não, mas tava quase, cara, eu tava mestrando e nego, não, eu vou abrir aqui, mas putz, você vai abrir a tampa do foguete lá em cima, no vácuo. outras horas o mestre tem que falar: não, não, olha, você não conseguiu abrir, você tá sem a ferramenta. Melhor, porque senão acaba com a história, né, cara? É, mano. Cara tem... Não, o foda é que, tipo, cada um, sei lá, o carinha francês tinha uma missão de: não, vou pegar os dados aqui pra mandar pra França, porque eu sou espião, não sei o quê, eu ia salvar meu irmão. Aí o Wilde, tipo, tinha que coletar dados da Terra, aí, tipo, dava no meio do rolê, mó perrengue, o Wilde. Não, tô pegando uns negócios aqui da Terra. Não, eu lembro que teve uma parte não, que... Não, foi nem, Will, não foi Will, nem Will, isso. O Wilde tinha que... Embora. É, então, o Wilde tinha que pegar os minérios, as pedras, sei lá. Aí tava todo mundo numa puta discussão, o nego apontou, porque acharam uma arma, tinha uma arma entre o grupo, né? Aí nego apontando arma pra não sei quem, mó discussão, aí o Wilde sai correndo. E aí tinha um outro menino jogando com a gente, sai correndo atrás dele. Aí... Tipo, o cara quis sair, o outro foi atrás demais. Mas ação meio aleatória, né, cara? É, mano, aí o Wilde foi lá, ficou mexendo nas pedras, eu perguntei pro outro rapaz: e você, fazer o quê? Não, subir numa árvore. Eu tipo, mas ué... Subindo a árvore. Qualquer coisa, né, mano? E eu fiquei logo preocupado de tipo, poxa, esse cara vai fuder minha missão, tá ligado? E aí eu, porra, saí correndo pela floresta aqui, porque tinha uma parte lá da base que tinha uma floresta lá. Sim, que era um negócio de crescer. Lá, é. E aí, tipo, eu fiquei correndo pela floresta, despistei o cara, não sei o quê. Quando vê, não, vou fazer nada, não, vou subir na árvore, vai tomar no cu. E falar uma, né? Fugindo de ninguém, né, cara? Mas isso é maneiro, né? Às vezes eu vejo muito isso. A galera faz RPG sempre com monstro, sempre com barulho, um bagulho assim, né? Sinistro. Às vezes não, mano. Você pode fazer um RPG de boa. Eu tenho muita vontade de fazer um de detetive. No máximo duas pessoas. Jogar com duas pessoas e fazer um negócio de detetive, sabe? Um crime, aí o nego tem que ir lá investigar, fazer pista, depois fazer alguma coisa no tribunal, sabe? Um bagulho maneiro assim que, porra, e te ver filme de tribunal é foda, né? Quando os caras chegam lá e, pô, imagina um RPG de tribunal, que louco. Você chegando lá e pá, toma aqui a verdade na sua cara, que você tava fazendo ontem, meio dia, seu filho da... Ah, meu Deus. Em vez de consultar o livro, você vai consultar a Constituição, né, cara? o problema é quem que vai ser o advogado nessa parada, né? Porque é o tal de pessoal falar besteira em história de RPG, você sempre tem algum cara que tá, tipo, foi convidado, né? Sempre o primo, o cunhado, o tio de alguém que vai jogar com a gente. Nunca jogou, né? Que você nunca tem jogou e tudo só faz de novo. Besteira. Você passa metade do negócio do jogo só pra explicar a pessoa que ela não tem que ficar falando como tipo assim, ah, eu vou pegar meu boneco e vou não sei aonde. Não, caraca, é você, pô. Sim, cara, isso é uma das coisas boas do modo a caralho, que você não precisa de regra nenhuma, né? Quando você vai meter um D&D, um GURPS, uma porra assim, você tem que explicar pro cara, tem que dar um livro, o cara tem que ler e entender um pouco, né? Pois é. Agora, cara, eu acho que o livro é importante pra você ter a base, né? Pra você depois criar uma moda caralho, mas você tem um embasamento, assim, uma certa lógica, digamos assim, né? Porque se você só jogar uma moda caralho, assim, por exemplo, como mestre, né? E você não tem nenhum embasamento de nenhum livro que você leu, eu acho que fica ruim, né? Sei lá, não é a mesma alguma coisa. Até de jogar, né? Tipo, às vezes o cara nunca jogou e tal, sei lá. Eu não acho que precise, não. Eu sou um defensor do modo a caralho, porque, meu, é muito mais legal de jogar, é muito mais corrido, sabe? No outro, você perde muito tempo discutindo. O pior mestre que tem é aquele que quer discutir com o player o tipo de magia que ele vai fazer, o tipo de ataque que ele vai dar, esse tipo de coisa, sabe? E aí fica puxando regra, fica... Não, você não... Aqui, tá aqui, você só pode dar outro ataque se acontecer isso. Você só pode fazer se o cara... Sabe? Puta, isso aí, meu, o cara virou de costas, você intuitivamente sabe que você pode atacar ele pelas costas. Você não precisa ter uma porra de uma regra pra ter um ataque de oportunidade, não precisa falar isso rápido no meio da ação antes que passe, né? Que é um monte de regra esquisita, né? Não, meu, vai rolando ali de uma forma natural, né? O Demogô! A gente tá na merda. Will, sua vez! Eu não sei! Joga uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um 13 ou mais! É arriscado, lança um feitiço de proteção. Para de medinho! É, regra às vezes trava muito o jogo, tá ligado? Que, meu irmão, só com um D20 dá pra sair fazendo uma campanha tranquila, tá ligado? Uhum. E pronto, esse negócio mesmo da magia. O cara começou agora como um mago, tá ligado? E aí, tipo, vai querer fazer uma nevasca, que isso é uma magia fodona. Aí o mestre pode até falar, não, pode ir. Agora também, a dificuldade é tanto, tá ligado? É, né? Que aí é aquele negócio, tem que saber levar o negócio que vai acontecer, tá ligado? Exato, sim, né? Tipo... Uma questão de bom senso, né? Sim, e tipo, essa acho que é a regra, quando você pega o D&D, eu sou a pessoa que eu gosto do D&D, eu gosto do D&D. Ah, eu também gosto, né? Mas a regra de ouro, né, do D&D é essa, que o mestre é, tipo, pra qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de impasse que você tenha no jogo, vale o que o mestre falar. Então, se o mestre, tipo, você tá jogando D&D, não sei o quê, é o cara, não, porque eu quero fazer uma nevasca, que nem o Febrino falou. E, tipo, você sabe que aquilo ali vai ser importante pro cara, vai ser importante pro cara que tá jogando, nada impede o mestre falar assim, não, vai lá, tenta fazer, vai que você consegue, né? Tipo, aquele momento de evolução do Naruto, ou, tipo, de virar Super Saiyajin do Goku, tá ligado? Que você tá todo mundo na merda, não tem mais o que fazer, aí, tipo, se o cara consegue, é, tipo, muito foda. E, às vezes, é melhor você deixar a história rolar, isso, né? É. Tem hora que tem que fazer aquele Deus ex-máquina, né? Tipo, deixar a coisa acontecer um pouco além daquilo que deveria, porque senão não rende a história, né? O importante é se divertir, né? A história ser divertida, ser interessante, o pessoal ficar intrigado e tal, trabalhar em equipe, etc. E esse negócio de ser o lance do dado salvador, né? Esse Deus ex-máquina mesmo, nossa, cara. Essa vez eu comecei a jogar de D&D, o pessoal que tá jogando comigo tem mais experiência, joga muito mais tempo que eu. Que eu, na verdade, eu comecei a jogar RPG um pouco tarde, né? Eu não tenho tanta experiência assim, eu joguei peraí, um Branco. Aqui assim, tem que dar uma pausa pros ouvintes saberem de uma coisa que aconteceu no WhatsApp esse dia. A gente marcou essa gravação, né? Não, vamos falar sobre RPG, todo mundo já jogou aquela coisa. Aí o Branco, eu não tenho muita experiência. Aí a gente, pô, mas você nunca jogou? Não, eu joguei só 5 anos de Vampiro, mais 3 anos de não sei o quê e 2 anos de D&D. Aí nós, porra... Se isso aí não... Que porra é essa? Caramba, já no negócio. Ai, meu Deus. Eu fiquei pensando, caralho, velho. Eu tô doido. Eu que dei a ideia desse cast e eu consigo contar nos dedos quantas aventuras eu tive, tá ligado? Cara, 10 anos. É que, na verdade, eu tava metendo louco, eu tava com preguiça de gravar. Olha só. Eu tô jogando com esse pessoal, a galera experiente, a gente quase morreu na primeira batalha, quase deu game over. Uhum. E o meu dado salvador, que eu fui cercado por 4 zumbis, a cada rodada eu tomava 20 de dano. Tá, e eu dava uns dados salvadores que fazia eu recuperar a vida, recuperar HP, né? E eu acertei 7 com as 3, 4 vezes seguidas, tipo... e todo mundo tava com a mão de merda, sabe? Os caras tudo tirando um, se fuderam. Mão de merda. Lampião. Então, essa coisa de eu ficar conseguindo me salvar e recuperar meu HP, fez que todo mundo se salvar no final, cara, sabe? Tipo, foi mó sorte. Não, isso aí no RPG, esse trabalho em equipe, tanto por intenção ou na sorte, é essencial, cara. Só, é igual você joga um RPG de videogame. Você tem um personagem contra 4 inimigos, você tá fudido. Você tem 4 amigos contra 4 inimigos, já fica bem melhor, né? Você pode fazer um monte de ação diferente, as aleatoriedades são maiores, né? Às vezes acontece de aparecer um Neymar, um Ronaldinho aí da vida, que, tipo... Chega lá, 20, pá! Matei, tipo, de primeira. Aí nossa, assim, não, vocês mesmo, tem hora que vocês tiram os dados aí, que não dá pra acreditar, cara. Tipo, tá na merda, foda, manda um 20 que eu falo, caralho, de onde saiu isso, cara? Mano, e você fica, meu irmão, eu tenho que... Aí o cara pensa assim, caralho, pra eu pelo menos sobreviver, eu tenho que ter um 14, assim, 14, velho. Aí você gira lá 20, aí... O foda é que, tipo, o cara, às vezes o cara tem que tirar um 10, né? Aí eu vou lá e falo, gente, tira um 10 aí que você passa, não sei o quê. Aí, pô, o cara tirar um 20 é foda. Mas, cara, já teve jogos de vocês eu falar assim, a dificuldade é 19. Aí, nego, puta, tá fudido. Nesse da mitologia nórdica mesmo, teve uma hora lá que a gente falou, é 19 a dificuldade. Acho que foi o Petros. Putz, é verdade, velho. Tava jogando, tirou um 20. Eu falei, caralho, como assim? Vocês mano, foram parar. Mas o cassino aí, vão chamar essa galera pro cassino, né, mano? Eu lembro, cara. Ó, desculpa, Kel, só um ponto. E você fala, tira um 19, aí, tipo, já segurando o riso, né? Ah, se fudeu. Eu não quero que se fode, não. Mas, cara, é uma sorte. Eu lembrei agora o que foi. Foi o Petros e não sei quem que foram viajar lá naquela pedra lá do teletransporte, daquele RPG de mitologia nórdica. Sim. Erraram o primeiro teletransporte e chegaram no reino lá de El... Como é que é o nome, Wilde? Do inferno lá? Do Nilfheim. Nilfheim? Do Helheim. Helheim, que é o reino do inferno da mitologia. Tinha um monte de gigante de fogo, a porra toda. Os caras, meu Deus, cara. Aí eu falei, ó, se vocês quiserem voltar no teletransporte, vocês podem. Corta a mão, põe o sangue lá na pedra, só que a dificuldade é 19. Porque eu ia fazer alguma coisa, eu ia me virar, ia ser foda. Aí os caras, pá, 20. Falei, vai tomar no cu, velho. Isso é foda. Eu acho que fui eu. Aliás, isso é típico, né? Você que é o mestre, se você tem esse negócio, de, ao contrário do Febrino, que faz uma coisa mais ou menos estilizada e vai deixando a vida levar, né? Pô, o cara às vezes prepara uma maior história, uma maior parada legal, um monte de lugares legais e tal, escreve um monte de coisa, aí sempre o player vai pra outro lugar e faz qualquer coisa menos aquilo que você esperava, cara. É sempre, isso é de lei, cara, impressionante. É, por isso que eu falo, não é legal anotar, sabe? Não é legal anotar, deixa rolar, meu, vai criar na hora, mano. E tal, porque a história vai não, nascendo aí você, também, né? Aí, sei lá, vamos supor, você vai pra um reino que no reino vai acontecer um negócio muito foda, vai aparecer um dragão e não sei o que, você cria uma parada muito maneira, aí o cara, não, vou ficar aqui na taverna mesmo. Aí deu vontade de falar, seu idiota, lá tem um dragão maneiro, vai ser irado, você vai pegar o ouro, vai ser podre. Aí o cara, não, na taverna mesmo, vou brigar com esse cara aqui, que esse cara tá me olhando esquisito. Porra, caralho! Você, porra, tá, vai que é pra brigar com a porra do dragão, caralho! Mas aí que vai do mestre bom, tá ligado? Porque se eu tô mestrando e o cara dá uma dessa, eu faço ele brigar com um. Tirou de ruim, hein? Não tirei de ruim, mas dá aquela coisa de você improvisar. Eu já faria ele brigar com um cara que era um rei, um lorde, alguma coisa, e sem querer matar o cara, ou dar uma dificuldade baixa pra ele matar o cara. Ou faria chegar a porra do dragão. Ou faria chegar a porra do dragão ali na taverna. Tipo, o grupo todo foi, chegou lá, não tem ninguém, tem um camponês. Aí o cara, o que vocês querem? Não, a gente veio pegar o dragão. Dragão foi pra cidade. Aí vocês, puta, aquele que ficou na taverna tá fudido agora. Não, e tem isso também, né? Tem aquele cara que às vezes tá mestrando e ele fica tão desesperado. Você vê que ele tá desesperado porque você foi contra aquilo que ele tava imaginando, né? E aí ele, caraca, você vê, claro, esse cara começa a suar, né? Tipo, ai meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer, nossa, cara? Aí isso é divertido. Aí quando você tá de player e acontece isso, é divertido porque sim, realmente você vê que o cara não tem esse poder de improvisação. O cara tá ferrado. É, acabou com a história dele, sabe? Geralmente, Olivier, esses caras que você tá falando, esse tipo de mestre, é o mestre que quer fuder o jogador. Porque quando o mestre quer ajudar, cara, qualquer coisa que acontecer na história é lucro, sabe? A história tá rolando, aconteceu uma tragédia, um acidente, alguma coisa assim, tudo bem, faz parte da história, alguém levou uma pancada, morreu, desmaiou, cacete, faz parte, mas, meu, principal característica do mestre tem que ser essa, deixa a história rolar. Se você quer ficar, sabe, jogando os caras de propósito muito pro lugar, eles vão sair desse lugar, você não vai conseguir fazer nada, porque você tem só anotações, não tem nada de improviso, né? E aí a história vai ficar uma merda, né, cara? Daqui a pouco o mestre vai ter que falar, não, calma aí, deixa eu dar uma olhada, uma lida aqui. Aí para o jogo, que já aconteceu isso comigo já, de estar jogando com o player. E o mestre, não, gente, dá um tempinho que eu vou só ler um negócio aqui. Eu falei, caralho, vou ficar no jogo. Não, mas quando o mestre sabe usar esse momento, é legal. Tipo, já aconteceu comigo, mas foi um momento que, tipo assim, a gente saiu muito do negócio. Aí ele falou assim, não, peraí que eu vou pegar aqui um monstro especial pra vocês. Aí, tipo, ele foi consultar, porque ele falou assim, eu lembro um monstro muito foda, e foi lá e pegou, tipo, era um negócio muito bizarro, assim. Eu falei, mas meu Deus! Por que ele não inventou um monstro foda? Por que ele não inventou? Porque era sabe? D&D. Não, D&D sim, você não pode inventar. Aí você tá. Por isso que eu acho o moda caralho legal, porque você quer inventar um bagulho foda, você inventa ali na hora, sabe? O único motivo é bom pra parar um RPG é pra alguém mijar ou cagar. Fora isso, a história tem que rolar, tá ligado? Acontece uma e ele tem que ter segurado também, muito tempo já. É pior. Acontece uma coisa que pode ser pior também, é resetar a cena, cara. Que nem a mesa que eu tava de lobisomem, teve um caso, um player matou o outro. Aí eu dei o médico, não, para com essa porra, vamos botar essa porra de novo. Ah, não. Resetar a cena. Já resetar a cena. Ué, nessas horas você tem que saber reviver. Se você quiser que aquele player volte, arruma um jeito criativo de reviver ele, vai ficar maneiro. Agora chegar aí, não, volta aí, pô. Ou então, põe uma dificuldade pra tentar matar todo o resto. Ou põe o cara como um fantasma, dependendo do tipo de história, né? o põe alguém que era amigo gosto, desse cara. É, meu, dá pra fazer tanta coisa, cara. Imaginação é foda. É de graça e você pode fazer tanta coisa, tá ligado? Não, mas também tem isso, né, Felipe? Por exemplo, você tem criatividade, né? Às vezes a gente tem e tal, mas tem muita gente que não tem. Isso é uma coisa que fode, né? Por exemplo, mas aí a primeira não dá vez pra que eu joguei mestre, RPG. Pois é, a primeira vez que eu joguei RPG, eu joguei D&D com um cara que não manjava nada. Ele só lia a história. Ele pegou uma história pronta e praticamente lia a história. Cara, eu quase nunca mais joguei RPG por causa disso. Porque eu achei uma merda. Aí, é tipo, foda, né, cara? Às vezes as pessoas acham que é isso, entendeu? Então, é até bom pra um ouvinte, de repente, que já deu chance pro RPG e não gostou. Pô, muda de mestre, cara. Porque às vezes o mestre é muito ruim, cara. Aí não adianta. Realmente Sim. Fica muito ruim a história. É, porque não é aquele negócio. O cara tem que ter uma coisa de narrativa. Não é obrigado a ser escritor, não é obrigado a ser nada. É só você contar uma história. Se você consegue sentar com uma criança e contar uma história, era uma vez a Chapeuzinho Vermelho, você consegue mestrar um RPG, tá ligado? Agora, se o cara não tiver nenhuma referência de nada, nunca leu um livro na vida, nunca viu um filme, nunca acompanhou uma série, nunca nada, aí fica difícil, né, cara? Porque uma das coisas que a gente mais coloca referência da nossa vida é no RPG, né, mano? Você põe referência de tudo ali, do que você já viu, do que você já leu, do que você já ouviu de música, até, né? Até briga de colégio, cara. Briga de colégio, Sim. Eu botei numa vez mestrando num RPG uma coisa parecida. Eu falei, porra, essa briga foi tão maneira, eu vou botar isso na taberna. Exato. Pô, foi irado. Você joga na escola? Tipo, o que tem de personagem que é professor não tá escrito na tábua de Moisés. Morrem todos, inclusive. Geralmente os de matemática, né? Pô, cara, uma parada assim de negócio de cenário que eu achei muito maneiro, que a gente, eu e um colega meu, né, a gente gostava muito de Highlander, né? Do filme, aquele primeiro, né? Principalmente uma série lá que era um lixo, mas eu adorava. Aquela série. Eu gostava, cara. Pois é, eu sei que era ruim, mas era bom. Era ruim, mas era bom. Aí aquela história. Né? A gente, é óbvio que se você parar pra procurar na internet, vai achar alguém que já tenha criado oficialmente um RPG deles, né? Do Highlander. Mas a gente não conhecia, né, cara? Aí a gente criou o cenário de Highlander pra jogar. Cara, foi um dos RPGs mais divertidos, porque também, como o Febrini falou, tipo, totalmente assim, sabe? Sem limite, porque não existia, sem a gente roteiro, que criou, né? Sem roteiro, e aí, porra, aí que tá, né? Foi legal, mas por outro lado, eu quase que me ferrei todo, porque eu tava mestrando uma parte das coisas, e depois ele começou a mestrar pra uma outra galera. E aí, cara, o que a gente quis fazer? Estilo da série. Pra quem não conhece o Highlander, o filme, o que acontece muito? O cara é imortal, né? O cara, basicamente é o seguinte, são vários imortais que pra poder se manter o mais fodão do mundo e tal, e sobreviver, eles têm que matar um por um, cortando a cabeça, e você vai pegando as habilidades do outro. Uhum. Então, quem mais matar, mais habilidade tem, etc. Beleza. E ele é imortal. Então, ele tem pedaços do passado e pedaços do futuro, né? No presente e tal. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui dar uma disso no RPG. Eu falei, vou inovar. Vai ter momentos que eles vão passar no passado e vai ter momentos que vão passar no presente. Aí, o filho da mãe de um cara, quase que se suicidou no passado. E como é que ele ia estar no presente, tá entendendo? Aí ele me ferrou, mano. Ele me ferrou. Aí eu falei, caraca, e agora, mano? Aí explodiu o mundo, cara. É, aí ele me lascou. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí, pô, tinha um cara lá que ele tinha poder de gelo, de não sei o quê, tipo um mago de frio, né? Ele era do norte, então, nórdico e tal, ele tinha esse poder. Ele era aí do norte, falei, cara, lá de Pernambuco, essas porra. Bem frio lá. Lá do Ceará. Lá do Wilde fica puto, né? Lá do norte. É norte, é nordeste. ele fica puto. É tudo igual, né? É Paulista fala assim, aham, é tudo igual. Já tá chamando aqui de Grande Bahia. Eu vou ficar puto, viu? Eu vou ficar puto aqui. O canto direito. Eu vou aí, né? Pegar cada um, viu? Eu sei onde vocês moram, tô fodido. Lá no canto direito aí, do Brasil. Aí o que aconteceu, né? Aí eu falei, eu vou arrumar um jeito dele brigar com esse mago, porque o mago ele era NPC, né? Quer dizer, eu controlava o mago não era ninguém jogando. Aí ele brigou com o mago lá, eu congelei o cara, na hora que ele ia morrer. Aí eu, tipo, liberei ele de não jogar mais no passado. Foi o único jeito que eu consegui, porque eu me ferrei. Eu falei, caralho, mano, e agora? O cara vai morrer, como é que ele tá no presente? Ferrou, né, mano? É, mas foi, cara, bem divertido essa. Aí eu tive que virar nos 30, porque é muito legal você fazer um ambiente assim. Eu nunca tinha feito nada parecido. E exercitou muito a minha cabeça, tipo, cara, como é que eu vou fazer uma parada que já acontecer depois e ficar coerente com a história que eles estão vivendo no presente. Sim. Foi muito bacana, muito bacana. É aí que eu me apaixonei por esse negócio de volta para o futuro, por todos esses filmes, assim, que tem a ver com futuro e passado. Eu fico apaixonado por causa disso, né? Que eu, pô, achei muito foda. No final dos anos 90, com o início dos anos 2000, o pessoal gostava muito de jogar usando aquele sistema chamado 3DT. E com esse sistema 3DT, dava pra criar cenário de qualquer coisa, qualquer filme. Os caras jogavam cenário de King of Fighters, jogavam cenário de Yu Yu Hakusho. Qualquer cenário dava pra adaptar pro sistema 3DT de RPG. Mas aí qual que você mais gosta? Qual que você mais gostou? Eu tô falando sobre esse cenário. Que esse sistema ele permitia usar qualquer tipo de cenário e adaptar pro 3DT. E muita gente que joga RPG assim, das antigas critica esse boom, né, de 3DT, que o pessoal fala que meio que matou o RPG aqui no Brasil. Mas isso aí também já é um debate mais profundo, né? O Demogorgon! A gente tá na merda. Will, sua vez! Eu não sei! Joga uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um 13 ou mais! É arriscado, lança um feitiço de proteção. Para de medinho! Oh, o cenário que eu achei bem legal foi o Lobisomem. Joguei o Lobisomem, o Destituídos. Ele é meio que um reboot do Lobisomem anterior, o Lobisomem Apocalipse, né? Aí tipo, meio que tinha dado um reboot lá na Gaia e tal, e a gente ficava meio que numa fazenda e tal, e eu era um pastor evangélico. Que foda! Meu Deus! O pastor evangélico que criou a habilidade, teve o despertar, né, do lobo, aí ele tava tentando entender, né, a coisa, né, e querendo entender o porquê tinha virado e tava entrando naquele conflito de fé, sabe? Que se a fé dele tinha... Se ele mantinha a fé nele, daquilo, ou ele esquecia a fé e seguia o caminho de ser lobisomem e tal, né? Uhum. Tem uma cena bem legal que a gente tava atrás lá de um... Era uma linha, né? Era um bandidinho e tal, né? Daí a gente tava perseguindo ele e ele se escondeu na igreja, eu entro na igreja. Daí quando eu entro, o cara aponta a arma pra mim. E aí eu começo a pregar pro cara, velho, eu converto ele, mano. Isso é bom assim, mesmo. Então, eu comecei a jogar assim, eu comecei a rolar, cara, tipo, dado bombou, tipo, 20 e tal, assim, e dando muito alto, sabe? E tipo, assim, uma hora eu joguei o dado assim, deu acho que 18, 20, e o mestre, porra, o cara começou a chorar, tipo, fez o cara ver que tinha beleza no jogo. Eu quero Jesus! Eu quero Jesus, meu Deus! Desse de lobisomem, Brancão, rola umas porradas e tal, ou não? É tipo vampiro que é mais. Rola, novo. Não, rola que o. Você pode virar Lupino, acho que é o nome, que você fica na forma de lobo mesmo. Uhum. Você pode virar o lobisomem lá, tipo, bombado lá e sai dando garrada em todo mundo. Ah, muito bom. Então, assim, eu era o mais fraco, né? Eu era o mais fraco, assim, eu meio que recebia bullying da galera, né? Mas você era lobisomem também? Não, todo mundo era. Todo e como é que você entrou na igreja se você é lobisomem? Não pega nada, pô. Lógico que nada pega. Caralho! Não, é o vampiro que anda de dia, o lobisomem que entra na igreja. Não dá pra nada, não. Mas ele não é pastor, nada, rapaz. Ele tem passe. É, né? É, um anula o outro. É, um anula o outro, é ótimo. É. Eu sou pastor e eu sou lobisomem, então eu sou uma pessoa normal, fico no meio termo. Exatamente. Eu achei que só aqui não podia entrar na igreja, era vampiro. Lobisomem também não. Lobisomem não pode pisar em solo sagrado. Da primeira vez que eu desperto, tipo, ataco um cara, eu meio que corto o cara no meio, velho. Caralho. E quando eu destransformei, eu fiquei de pau duro. Tanto que na entrada a gente jogou o dado pra ver qual era o tamanho do meu pau. Meu Deus do céu. Caraca. What the fuck? Cenas que só não, tem RPG, velho. Só em RPG, né? Eu ia até perguntar um negócio, mas eu fiquei até sem graça, mano. Pô, não ia mais perguntar nada, não. Porque acabou comigo. Pô, que eu tava ficando interessado, eu tava me interessando pela parada, né? Eu tava me interessando, mas eu não me interessei mais, não. Coisa horrível. Ei, Bracão, mas quando você jogava lá e tal, porque assim, normalmente sempre tem os inimigos, né? O cara, você tem que lutar contra alguma coisa. O cara lutava contra quem? Os lobisomens? Contra o vampiro? Contra algum outro? A gente enfrentava os lobisomens que eles se intitulavam como puros, né? Que teve lá o pai lobo, ele teve lá um outro filho, tais filhos mataram o pai lobo, e esses que mataram o pai lobo, eles os descendentes são considerados o tipo assim, de sangue podre, assim, ou é o contrário, não lembro direito agora. Não é o transformado, isso, então, os caras que a gente enfrentava, eles se autoconsideravam os puros, sabe? E eles eram muito fortes. Ah, eles viviam perseguindo a gente. Maneiro. Mano, eu jogava RPG na faculdade, então, tipo, eu joguei um Japão medieval futurista, que foi muito da hora. E, tipo, a gente jogou, tipo, poucas vezes, assim. A gente jogou só umas 5 sessões, eu acho. E era com GURPS. Então, tipo, era um negócio, assim, pra montar a ficha foi uma desgraça. Porque era na faculdade, tipo, gente... né? Então tinha que ser difícil. Ter conta pra caralho. E ainda mais a Kel, que é engenheira, né? É, né? Fudeu. Mas, tipo, eu lembro que a gente pegava uma salinha lá no pessoal de psicologia. Tipo, eles tinham umas salinhas pequenininhas assim, que tinha só uma mesa grande e várias cadeiras. Que eles ficavam observando com o cobaia, né? Pra depois fazer TCC. Deve ser. Aí, tipo, ia dois amigos com a gente lá que eles nem jogavam, mas, tipo, eles iam pra estudar. E aí ficava a gente jogando no outro lado da mesa, assim. Então, tipo, do nada a gente começava a dar uns berros, o pessoal, oh, isso aqui dava um susto, assim, do nada. Era legal. Na hora. É legal. Então, tipo, era muito, foi um cenário muito bizarro, assim, porque o mestre começou, a gente ficava num dojo, assim, aí, tipo, tinha aquele cenário clássico de Japão, assim, com aquela casinha, com não sei o quê, sabe, aquele, uhum. O telhado, assim, bonitinho, tipo, ele descreveu tudo bonitinho, só que aí a gente achava umas pedras bizarras que abriam uns portais, assim, e a gente ia pro futuro, pegava coisas do futuro e trazia pro Japão pra vender, e tinha uns bagulho de magia. Foi muito louco. Gustavo. Mas faz tempo que eu não ouço falar de GURPS. O pessoal joga ainda? Joga. Tipo, o foda do GURPS é que, tipo, ele é um negócio tão genérico, mas tão genérico, que é, tipo, o significado de GURPS é genérico, universal, RPG. Tipo, um negócio assim. É realmente genérico, né? É que, na verdade, não sai quase nada hoje em dia, né? O RPG tá meio morto hoje no Brasil, né? É só jogar tá o modo da caralho, gente. Você precisa de livro, não precisa de nada. Só ter criatividade e já era. É só ter roleplay, como diz o título. O título não é RPG, é roleplay game, não é? Roleplay, lendo livro, jogando dados, botando no software, game. Não tem nada disso no... Sabe o que eu acho? RPG. Reading books, roleplay. Eu acho que também acontece muito esse negócio, o pessoal tem muito preconceito, né? Não entende da parada. O pessoal mais velho que já jogou assim mais tempo atrás, de repente não passa adiante a ideia de jogar, não conta pro filho, pro sobrinho, pro não sei quem, não explica como é que é e tal. E acaba tendo muito preconceito com coisa. Eu, pelo menos, eu vejo muita gente quando a gente fala de RPG, não sei o que, a pessoa, não sei o que. Ou acho que é chato. É, então, é uma parada você ia falar. Eu vejo mais desinteresse do que preconceito. Acho que preconceito não tem mais, não. Isso aí já foi. Mais desinteresse. Não, na verdade, eu tinha o pé atrás. Eu não me interessava mesmo, assim. Eu achava, sei lá, pelo pouco que eu vi, eu achava bobo, assim. Mas eu nunca tinha jogado. Por isso que eu comecei a jogar tarde. Perdi muita coisa legal, né? É, tipo, eu acho que o RPG deu uma caída, lógico. Mas tem muita gente que vai voltar a jogar por conta do Stranger Things também, que rolou aí, tipo, e muita gente se interessou de novo por RPG. Sim, porque é maneiro, cara. Deu uma saudade também, né, pra quem já jogava há muito tempo, meio que deu aquele comichãozinho, né, quando você vê essas coisas assim, é que nem quantas vezes eu vejo aquele ET, né, às vezes, uma vez na vida assim, eu vou ver ET de novo, aí tem aquele comecinho do ET que eles estão jogando lá, né, o D&D com o tabuleirinho e tal. Mas dá aquela vontadezinha de voltar a jogar, né? Dá aquele comichãozinho, aquela... Sim, ai, cara, sim. Que saudade de jogar e tal. Porque a gente... Ah, que delícia, boa, cara. Ai, que delícia. Fala, é que aqui no Brasil tem uma editora que eu não quero falar o nome, que ela tem os direitos de lançar mais livros. Falar o nome, agora ela não tem... entendi. Pra não se queimar como escritor, que ele lança, né? Livro. É, do safado. danado. Ela tem direito de lançar livros que nem o Shadowrun mesmo, o Vampiro. Tem até romances traduzidos e prontos pra lançar e não lança. Simplesmente não lança. Enquanto lá fora sai edição de 20 anos de Vampira Máscara e é toda bonitona, de luxo, com todos os apêndices que foram lançados depois, assim, é bonitão mesmo, é muito louco. Sim, por isso. Tipo, é uma coisa meio mesquinha da empresa. Ela não lança e não deixa ninguém lançar, sabe? Tipo, mas é isso que eu tô falando, por isso que eu sou defensor do RPG moda caralha. Porque isso aí é irrelevante. Sabe, você não depende de ninguém pra criar a sua história. sabe? Put yourself, né? Faça você mesmo, né, Febrinho? O Messi, cara, sendo um cara criativo, criando uma história maneira, os jogadores também têm que ser criativos, porque tem que interpretar o papel. No modo da caralho, só pra galera entender, antes de pegar o tema do Wilde, o negócio é o seguinte, a história é o Messi, isso aí é o problema dele. O que você tem que fazer como player? Você tem que dar um nome pro seu personagem, falar se ele tem alguma arma ou alguma coisa assim, e falar uma breve bio dele. Tipo, de onde ele veio, o que ele tá fazendo ali, ou se ele tem algum segredo, ou se ele, sei lá, eu perdi meu irmão e vim atrás dele que eu fiquei sabendo que ele tá nessa cidade. Um pouquinho do passado. É, um pouquinho do passado, uma coisa assim, né? Pronto, é só isso que você tem que fazer. Por quê? Você tem que saber o nome, a arma e algum objetivo, alguma coisa do passado, pros outros players usarem isso e pro mestre usar também, né? Então, cara, com isso aí você consegue fazer uma aventura maravilhosa, sabe? Que pode durar só uma noite, como a gente gosta de fazer, ou pode durar muitas semanas aí, né? Pode durar só uma noite, parece... Ou você pode casar com a aventura, né? Acaba a aventura pra buscar cigarro e não volta mais. Né? Ninguém liga pra ninguém no outro dia, né? Então. A pessoa fica carente, chora no cantinho. RPG de cara, verão, né? Uma coisa que é interessante, o cara chega no psicólogo e fala, não, que eu tinha um monte de amigo, mas a gente tava tão ligado na aventura e hoje ninguém fala mais com ninguém, tá noite. Tudo tão estranho. É, tive um relacionamento na aventura e depois acabou. Eu vejo isso no caso de família, sabe? Naqueles letreiros que ficam embaixo. Tive um relacionamento no RPG e a pessoa nunca mais me ligou. Que faço? É, tipo um programa da música, tá ligado? Minuto do casamento, tá ligado? Versão RPG. Ai, caralho. Eu já fiquei na friendzone por causa do RPG. Olha por aí. Causa de relacionamento entre personagens. E aí depois eu fiquei tipo... Acontece na vida das pessoas, já esperei. Eu ia lá e matava o filho da puta só de raiva no RPG. É. Você precisa ajudar esse cara ou esse cara? Aí o que você faz? Vou ajudar aquele ali porque ele vai. Não, porque aquele é filho da puta, mas vou jogar. Em questão de cenário, pra mim, tipo, eu poderia falar o medieval, porque é o que eu gosto de verdade pra tudo, já que eu escrevo e tá, tal, não sei o quê. Mas, cara, o cenário que eu mais gostei de jogar, das poucas campanhas que eu joguei, foi o que o Febrini fez do Jurassic Park. Puta merda. Jurassic World, na verdade, né, velho? Uhum. Que puta que pariu. Primeiro que Jurassic Park é foda. Eu adoro. Dinossauros, como não gostar. E o meu personagem era um português padeiro. Ai, caralho, lembro de cara. Esse fazia punch. esse cenário que, tipo... Meu irmão, eu lembro, pô, da gente... Eu e o Febrini conversando, a gente conversando assim... Porra, velho. Vou fazer um RPG, vou mexer um RPG nessa hype aí do Jurassic World. Porque tava no trailer, ia lançar o filme e tal, tá ligado? E aí, beleza, ele fez, uma semana depois a gente tava jogando, tá ligado? E aí foi isso. Uma galera que aí, tipo, normalmente tinha uma galera que recebeu uns convites. E era sempre uma galera aleatória. Sim. Aí, tipo, eu que era um padeiro. Aí, tipo, qual é a minha... Aí, porra, eu tenho que ter uma boa desculpa pra tá lá. Tá ligado? Eu sou um português padeiro, só que aí, tipo, a minha padaria tem filial no mundo inteiro, tá ligado? Eu sou super rico, aí por isso que eu tenho. Por isso que eu recebi um convite do Jurassic Park, tá ligado? Cara. E aí, foda que, tipo, vem a galera, rapidão, vem a galera sem noção e, tipo, cria personagem foda-se, tá ligado? Aí, não, eu sou um menino que veio com o pai e eu recebi o ingresso e foda-se. Aí, porra, meu irmão, tem que ter uma não, coisa o pior mais. É que eu, como mestre, tenho que usar isso. Né? E aí eu falei, vou usar esse moleque. Fiz um bagulho lá, aconteceu uma merda do caralho, esse moleque apanhou lá, levou uns tapas da galera, daqui a pouco me chega o pai do moleque armado vendo o filho dele todo espancado e os players tudo em volta. Aí nego já com o cu na mão, dinossauro não, do lado. Não foi nem que a gente espancou, foi porque tipo a gente tava no carro. Teve uma merda lá, todo mundo caiu no desfiladeiro com o Tiranossauro Rex, querendo comer todo mundo. E aí quando junto. Chegou, quando caiu lá, ele tava todo fodido, tá ligado? Verdade. Aí chegou o pai, biruta das ideias, que porra é essa? Vocês batendo no meu filho enquanto tem um dinossauro morto. Caraca, mas cara, Wilde, eu nem lembrava desse cenário, mas cara, você falou agora, a gente tem que falar daquela conversa lá, né? Entre o padeiro e nossa, o cara véio. Da padaria, cara. Meu Deus, eu nunca vou me esquecer tanto, desse cara. Cenário por causa disso. Caralho. O Wilde era um padeiro, né? Aí os caras lá no meio da aventura, tentando sair da ilha, porque era uma ilha, aquela coisa toda cheia de dinossauro, correram, pularam a cerca, um cara deixou o outro morrer de maldade, né? um dos players lá, o cara tropeçou, uma coisa assim. Ele viu o cara tropeçando, mas ele continuou correndo. Aí quando o pessoal chegou do outro lado, cadê o cara? Ele, não sei, acho que ele ficou pra trás. Aí nós, pô, ele... filho da puta! E ele já tava sendo bem filha da puta no durante o jogo, tá ligado? Engraçado que nesse RPG foi uma loucura do caralho, velho. Porque, tipo, não era um grupo usual. Tipo, a gente que conversa muito, tá ligado? Aí a gente meio que não tava se entendendo. E aí, tipo, começou a rolar briga, não sei o que e tal. Eu sei que teve uma hora que eu... Quer saber? Então, eu vou liderar essa porra, tá ligado? Eu peguei a arma lá. Eu dei... Porque é o seguinte, aí era outra coisa. Eu era padeiro, e aí eu de tanto salvar massa, eu era mais forte, tá ligado? E aí eu consegui, nossa, tipo, tomar o controle da situação, peguei a arma e vamos embora. E aí a gente foi, tá ligado? Eu liderei, acabei liderando o grupo, enquanto a galera treteira do caralho, velho. Puta que pariu, velho. Se eu de Velociraptor aqui, a gente lá, tava tudo certo. Aí o Febrino fala, olha, vocês estão chegando numa área onde a grama é alta. Aí eu, fudeu. Grama alta a casa de Velociraptor, ou seja, a gente vai morrer. Cara, mas aí eles estão lá fugindo, essa coisa toda. Esse cara morre, acho que ele era um cara de TI, um negócio assim. E aí ele tinha uma porra de um celular lá, que tinha aquela antena gigante que é satélite, essa coisa toda, né? Porque tinha caído energia na ilha, sei lá. O Wild pegou a porra do celular, cara. Ligou pra uma das padarias dele, uma coisa assim. Não, vê só como foi. Aí, porque era o seguinte, se eu não me engano, esse celular era de um dos caras da ilha, tá ligado? Que trabalhava na ilha. Era, parece que era o dono. Se eu não me engano, era o celular. Era o celular via satélite do dono. E aí tinha 6 números na agenda de descagem rápida. Que era tipo. Hospital, pizzaria. Centro da ilha. Aí. Pizzaria, não sei o que, e continente, tá ligado? Ou era tipo, em vez de ser pizzaria, eu acho que era padaria, tá ligado? Eu acho que era pizzaria, Will. Você ligou pra uma pizzaria, eu lembrei agora. Não, então, é isso que eu tô dizendo. Era uma pizza, foi uma pizzaria. Foi uma padaria minha, tá ligado? Só que, tipo, eu coloquei, a gente decidiu lá que era continente. Não, vamos ligar pro continente. Só que aí, quando ligava pro continente, aí o cara falava, boa noite, aqui é a padaria... Sei lá, beleza de porra, tá ligado? Que era um filial minha do Brasil, tá ligado? Aí eu não! Só que o atendente nossa, era muito... Não, cara, o maluco que atendeu, foi um carinha normal que atendeu, né? Alô? E o mestrando, né? Alô, e o Wilson com a ideia. Uhum. Aí eu chamo o gerente. Aí o cara, peraí que eu vou chamar. O cara foi lá e chamou. E aí quando o cara voltou, cara, eu não vou conseguir fazer nunca mais o que eu fiz, cara, porque foi, baixou o Deus do RPG em mim. Mas foi mais ou menos nossa, assim. Fala um alô aí, Wilson. É. Alô, é o gerente? Alô, irmão. Aí eu ficava, quem é? É coisa pelo Manoel. Aqui é Manoel, dono da padaria. É o dono da padaria? Não tá aqui não? Cara, mas foi uma... Puta, cara, foi 5 minutos de conversa assim. E o cara falando, não, eu acho que eu chamo a polícia, eu não tô entendendo nada que você fala aqui não. E o Wilde tentando falar com o cara, e o cara falava desse jeito, e a galera rindo, que nossa, eu comecei a passar mal. Irmão, foi tipo 5 minutos, mas apareceu, sei lá, velho, uma hora, bicho, de riso. Puta que pariu, eu não sei nem como, velho. A gente, foi tipo, acho que aí a central, lá de Portugal, conseguiu pegar a ligação. Porque a filial, todos os filiais eram interligados. E aí, tipo, porra, o diretor tá em apuros, aí vem uns helicópteros. É muito louco, velho. Eu lembro que o Wilde perguntava do bagulho. Cara, a gente precisa de uma ajuda aqui correndo, só que ele falava um bagulho assim. Ah, você vai onde, meu filho? Não entendi o que você tá falando. E aí, cara, quanto mais rápido ele falava, o Wilde tava ficando nervoso, ele falando devagar. Nós vamos morrer para dinossauros aqui na ilha. E o cara, olha, não, ele aqui, não, tá dinossauro? E ele parava assim, cara, a gente ria aqui, filho da puta. Caralho, velho. Detalhe aí, que... Foi muito bom esse cenário. Fala que eu... Detalhe que o Febrini, algum tempo atrás, ele mestrava, pra mestrar ele bebia. Então, tipo, conforme a história ia passando, no final as coisas tendiam a ficar mais loucas. É pré-estranha história, né? Nossa, cara, o de pirata lá. Teve um de pirata que foi mestrando, eu tava muito louco. Aí no final, cada um dos personagens ganhava um prêmio, ganhava um barco, né? É, cada um começou a escolher um barco de ouro, não sei o que. Aí o Raul tava jogando, cara. E o Raul falou que era um barco com todos os personagens do Looney Tunes lá. Da Hanna-Barbera. É, todos os personagens da Hanna-Barbera. Aí me veio o barco, cara, cheio de nego da Hanna-Barbera. Aqueles caras, ó, querida Clementina. Ai, mano, foi muito louco. Foi esse que teve o da Carmen, eu acho. Foi o da Carmen e seu Diego. É verdade. Mas calma aí, segura ali pra nós falar agora. Falta quem falar de cenário? Foi o... Você. Ah, é verdade. Olha aí, a maldição do mestre. Nunca mais jogou. O Demogorgon! Ah, a gente tá na merda. Will, sua vez! Eu não sei! Joga uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um 13 ou mais! Arriscado, lança um feitiço de proteção. Para de medinho! Cara, o cenário preferido é um cenário medieval. Desculpe aí a obviedade. De quando eu jogava aí, quando eu era adolescente aqui em Colinas, que eu tinha um personagem que eu adorava, que era um draconiano. Era um cara que era um dragão, mas ele parecia um homem, assim, era um humanoide. E ele só tinha uma asa, porque um rei lá tinha cortado outra asa dele pra fazer arma. Bem aqueles que é um de RPG, né? Que nego pega um pedaço do bicho e faz uma arma. O cara tinha cortado a minha asa e fez uma porra de uma arma, cara. E eu vivia perseguindo esse maluco. E foi num cenário medieval. Foi muito foda. Primeiro, porque eu tava jogando com uns amigos meus que era tipo de infância. Os caras eram tipo conhecidos, os caras de 7 anos de idade. E segundo, porque o mestre era muito ruim, cara. Que é um amigo meu que mora aqui, chamado Demetrius. E ele era muito ruim, ele fazia de tudo pra matar a gente, cara. E rolava cada barbaridade, assim, que a gente ficava puto, lógico, mas ao mesmo tempo a gente dava tanta risada, cara. Tanto, tipo, teve uma hora que o mendigo tava lá com um personagem deles, que era um ladrão. E aí veio um lobo atacar o mendigo cravou a adaga na cabeça do lobo, que atravessou e saiu no pescoço, assim. Ele jogou dados que ele tirou 19, 20, uma porra assim. Aí o mestre falou, esqueci de dizer que ele era um lobo zumbi e ele fugiu com a sua faca. Caralho, cara, que filho da puta, cara. Caralho. E como a gente ria, cara, de nervoso e também do absurdo, sabe? Puta, cara, que merda. Teve uma hora que o colega meu chamado Eric, cara, a gente foi lá dormir numa estrebaria, tinha umas minas lá, né? Pô, se você pagar pras minas, elas vão ficar com vocês, aquela coisa, não sei o que e tal. O Eric ficou com uma mina lá. Quando foi no outro dia que ele acordou, a mina tava grávida. Mas aí, tipo, o Messi tinha pulado, assim, né? Mas aí ele falou, mas ela engravidou de uma hora pra outra? Ele falou, não sei. Ela só tá, é um lugar misterioso. E a gente, tipo, mano, como assim? Então, o que você tá falando? Um lugar misterioso. Era D&D mesmo? Era D&D. Era um sistema com ficha preso, aquela coisa toda e tal. Tanto que a gente tinha pontos positivos, pontos negativos, que a gente escolhia o ponto... Cara, isso era um bagulho muito de maluco. A gente escolhia os pontos positivos, mas o mestre escolhia os negativos. Então qual era o ponto... qual era o ponto positivo do meu draconiano? Que ele parecia um bárbaro, porque ele era forte pra caralho, né? Só que ele é de escama, aquela coisa, laranja... O ponto positivo dele era que ela força de um bárbaro. Ele era um draconiano, mas ele tinha a força de um bárbaro. Aí o ponto negativo, ele é claustrofóbico. E a aventura inteira se passava numa dungeon. Aí eu falei assim, caralho, fudeu. Tipo, você perde um de vida a cada rodada, porque você é... Eu falei, caralho, é claustrofóbico ou é maldição? Porque o cara que é claustrofóbico, ele não perde vida. Ele, não, ele fica quieto na dele lá, encolhido. Cara, mas foi uma raiva tão grande, mas foi tão bom, cara. Eu tô tanto de saudade. Se pudesse voltar no tempo, acho que eu voltava pra essa mesa de RPG, cara, porque a gente deu tanta risada. Teve uma hora que a gente questionou o mestre, cara, que ele falou assim, não, mas isso aí você não tinha dito. Ele falou que tinha dito uma parada antes, nem lembro que porra foi, e a gente falou assim, você não disse isso. E ele tinha um roteiro no colo, assim, umas 40 folhas de sulfite, escrito à mão, tá ligado? Ele pegou, tirou tudo, colocou em cima da mesa e falou, olha aqui, meu, eu escrevi tudo, eu disse sim, e guardou no colo. Só que ele fez tudo isso em meio segundo. Então, tipo, não deu tempo de ninguém ler nada. Ele só fez, olha aqui, eu fiz isso. E aí botou, e a gente, tipo, mano, eu não consegui ver ele. Não, mas tá aqui, eu já mostrei, não quero discussão. E a gente, caralho, que filho da puta, cara. Nossa, tá inventando as paradas do nada, tá ligado? Você vai fuder a gente. Agora a gente entende por que o Febrino é tão defensor do Amor da Caralha. Nossa, cara, tinha uma porra de uma porta lá. Né? A gente tinha que passar. Fica muita coisa. A gente tinha que passar pela porta. E todo mundo empurrando a porta, foi todo mundo junto e ninguém conseguia. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um bagulho aqui, vou fazer um sacrifício aqui pelo time, cara. Eu fui lá e falei pro mendigo assim, mendigo, corta minha asa fora. E ele, caralho, todo mundo que foda, não sei o que. O mendigo veio, cortou minha asa fora, mano. A gente enrolou aquela porra nas armas, fez um tacap com todas as armas do grupo enrolada na minha asa de dragão. E eu era o bárbaro gigante, forte, dei uma tacap na porta e a porta nem arranhou. De caralho, como é que abre essa porra, não sei o que. Aí um outro momento lá falou assim, não, vou puxar a porta. Aí puxou, ai, a porta abriu. Aí nós, não, mano, você tá de sacanagem. Não, porque essa porta não ia pra fora, ela só ia pra dentro. Eu falei, cara, a porrada que eu dei nessa porta era pra ela ir pro inferno, era pra ela ir lá pro puta que pariu. Não importa se ela abre pra fora ou pra dentro, caralho. Não, essa porta só abre pra dentro. Eu falei, caralho. E aí, fudeu tudo, puta, né? Perdi minha asa à toa, ficou lá com aquela porra pra... Até chegar numa cidade pra fazer uma arma, eu ficava andando com a porra da asa debaixo do braço, cara. Que saudade, que desgraçado. Mano, a melhor coisa quando você tá jogando RPG são esses momentos assim, que você vai fazer uma ação... Os melhores e piores momentos, né? Porque às vezes você vai fazer uma ação simples, tipo, atravessar uma ponte. Mas é uma desgraça tão grande pra fazer um negócio que, tipo, você fica uma hora nisso e o resto da aventura, tipo, 30 minutos. E a Kelly tá falando isso por experiência própria, tá, gente? Porque ela mestrou um RPG pra gente aí. E antigamente a Kelly ficava bêbada tomando suco de uva. E ela tomou as 6 caixas de uva naquele dia. Aí fez uma aventura. E aí, ficou, tipo, uma hora e meia numa porra de uma ponte, tentando atravessar. E aí e aí caía uma tábua, daqui a pouco cortaram uma corda e ficou só nego pendurado. Um cara era um anão que pulava um negócio assim, ele pulou de um lado da ponte até o outro. E a gente tipo, mano, como assim? Não, como ele é que... tinha um disco voador, que era do... Cara, era um disco voador. Não era um disco voador de ET, era tipo um disco flutuante. Aí tipo, ele subia e ficava que nem um super choque. Mano, nossa, mano. E faz sentido, faz sentido. É, faz todo sentido do mundo, né? E a gente ficou uma hora e meia na ponte, cara. Eu acho que a aventura acabou depois, que eu nem lembro de mais nada, eu só lembro da ponte. Nossa, velho, aquele dia foi uma merda. Desculpa, gente. Desculpa, eu tô com pergunta. Tá? Tipo... tinha gente de tudo quanto era tipo. Tinha um cara que pegou e falou assim, meu personagem é jogador de futebol. Aí eu falei, eita, é no RPG medieval, como tá ligado? Assim? Maluco. É aquele futebol com pouca cabeça, tá ligado? Ele corta a cabeça e fica jogando. É, ele jogava com crânios, né? Caralho. É, ele devia ser assim, Maia, tipo... né? Era Maia, jogava com crânios. Ai, que horror. Puta, era que o primeiro, velho, né? O primeiro jogo de futebol. Mas foi muito escroto. E eu, tipo, tenho um problema sério com direita e esquerda quando eu tô mestrando. Porque eu falo, problema, tipo, pra direita... Rodando tudo pra esquerda. Aí a galera, porra, direita de novo, não sei o que. Aí, tipo, tamo rodando em círculo nessa porra? Não, eu falei esquerda, mas a esquerda é a direita. A outra esquerda. Minha esquerda, não é a esquerda de vocês, não. É, né? Tamo jogando de frente pro espelho. O Demogó! A gente tá na merda. Will, sua vez! Eu não sei! Joga uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um 13 ou mais! Arriscado, lança um feitiço de proteção. Para de medinho! Cara, vamos falar um pouco sobre os personagens que a gente já criou, os personagens que a gente já jogou e etc, né? Eu quero falar de um personagem que já jogou em um RPG que eu mestrei. Que foi muito maneiro, assim. Eu achei que ia ser meio bosta, depois eu comecei a dar umas voltas, e o cara também não saiu do objetivo dele. Eu tentei tirar ele daquilo, mas ele próprio não saiu, e no final aconteceu um negócio que eu achei maneiro. Que foi o Mancha Negra, nosso ouvinte aí, né? Que jogou aquele RPG de mitologia nórdica que a gente fez, e ele era um cristão, né? Ele era um monge, né? Um bagulho assim, cara. O cara... Porra do monge... O monge mais chato. Cala a boca, monge! É verdade. Rapidão. Era todo mundo nórdico, todo mundo guerreiro e tal. E aí vinha ele, que era o cristão do caralho A4 junto da gente, tá vendo? E queria evangelizar todos os bárbaros. Ele começava pela benção de não sei o quê, aí daqui a pouco vinha um coro. Cala a boca, monge! Tá bom. Cara, aquele personagem foi muito maneiro. Porque ele destoava muito, sabe? Ele tava muito diferente de tudo que aconteceu, mas ele não arredou o pé. Teve uma hora que o Loki se fingiu de Thor, né? Chegou pra vocês e falou, tô decepcionado, não sei o que. A Kel ainda falou, nossa, parece o Febrino falando. E aí ele falou pro Mancha Negra, pra esse monge, né, cristão aí. Falou assim, você... Porque o Mancha Negra ele tinha nascido em um país nórdico, né? Só que ele tinha se convertido e tinha virado do cristianismo. E aí ele falou assim, você é nórdico, então a sua fé é nórdica. Não adianta você ficar dando migué e tal. Eu falei isso com o mestre tentando puxar ele, né? Pro lado nórdico de vocês. Mas não, ele não arredou o pé, ele continuou. E ele foi nessa. Ele era chato pra caralho, só falava merda. Teve uma guerra civil dos anões lá que ele tentou ajudar. Atrapalhou mais do que ajudou. Só fez merda a vida inteira. Mas no final, na última batalha, ele fez uma parada foda, cara. Tava lá os elfos da luz lutando e vocês estavam ajudando eles, né? Porque tinham matado uma princesa lá. Tinha uns elfos negros a comando do Loki. Loki em pessoa, entre aspas, né? Em pessoa divina. E, mano, uma batalha rolando de divindade. Não é que tinham matado a princesa. A gente chegou lá e mataram a princesa na nossa frente, não foi? Exato, é. Vocês foram lá porque... A gente foi buscar porque os dois irmãos lá eram apaixonados por ela. Exato, não, né? E foi o plot twist foda de que eu até descobri. Eu fudeu, gente. Eu sei o que aconteceu. Era tudo uma farsa, eu, não! Só que não deu mais tempo. É, porque essa, pros ouvintes entender, essa galera que tava brigando dos anões, e pro Branco e o Olivier também, eram dois irmãos, que eram dois lords lá, de Nida Velha, sei lá, o reino dos anões, e eles eram os caras que mandavam em tudo. E os dois estavam brigados, então dividiu o reino em dois, porque os dois amavam a princesa élfica lá. E aí a galera foi lá pra resolver essa treta, pra perguntar pra mina quem ela amava. Porque um falava, ela me ama, e o outro falava. Eles, na verdade, era bem legal esses NPCs, né? Que um sempre falava o que o outro falava, porque eles eram irmãos gêmeos, né? Era Findor e Finan, sei lá, era um nome bem parecido. E aí era muito bom o jeito que tu fazia, que era tipo, não, a gente tem que guerrear, porque eles fizeram isso, destruíram isso, e de não sei o quê, que não sei o quê. Enquanto o outro falava, a gente não pode guerrear, porque eles destruíram isso, que fizeram não sei o quê, e não fizeram isso, então era muito bom, velho. Era o mesmo motivo, só que, tipo, o mesmo motivo usado pra coisa distinta, tá ligado? What? Isso era maneiro no debate, né? Porque o Mancha Negra foi lá pra debater com os caras, e ele fazia uma pergunta e os dois respondiam praticamente a mesma coisa, de jeitos diferentes, né? Pior debate da história. Foi um fracasso, cara. Mas aí, resumindo, no final, tava rolando a Guerra Franca, todo mundo se arrebentando, dando porrada, aquela coisa. Nego ganhou arma, tinha um arco de ouro élfico lá, que nego ganhou, que soltava uma flecha que podia matar um deus, aquela porra. Um regaço. E o tempo todo, o Mancha Negra ficou rezando. Ele ficou de joelho rezando o tempo todo. Ainda lembro que você, a Kel queria ser uma valquíria, era o sonho dela. E ela falava, caralho, esse maluco é um covarde, ele nunca vai, né, vir aqui com a gente, aquela coisa. Ficou rezando, rezando. Daqui a pouco, os elfos da luz, que era do lado de vocês, estavam começando a tomar um pau. Vem a porra do arco-íris lá do Bifrost, corta a porra do campo de batalha, aquela coisa toda, e vem o Thor em cima, lá na carruagem, sendo puxado pelos dois carneiros, porque ele ouviu pelos dois bodes, porque ele ouviu a prece do Mancha Negra. E ele falou, foi você, por causa da sua prece que eu ouvi, fiquei sabendo o que tava acontecendo. Então, tipo, cara, esse personagem foi muito foda, e no final ele ajudou muito. Tipo assim, é pra esfregar na cara do resto. Eu lembro que esse personagem do Mancha Negra, depois que isso aconteceu, ele começou a dançar no meio do campo de batalha. Ele ficou feliz pra caralho. Né? Foi muito louco. Mas a parte que os anões chegaram também foi foda. Verdade. Eu vou falar aqui da minha personagem mais doida de se fazer, que foi a Carmen Sandiego. Maravilhosa. Da hora. Só de lembrar, eu tenho. Mas você jogava com ela ou ela era um NPC? Deixa. Deixa eu explicar. Então, tia, a gente tava jogando pirata, aí eu tinha a história, tipo, eu falei assim, não, vou colocar um ponto fraco aqui também, né, fazer um negócio diferente, aí eu falei, vou colocar que ela é gaga, aí eu falei, não, você vai ter que interpretar. Diego gaga, meu Deus do céu. Pois eu que sou bizarro. Eu tava pensando no nome, eu falei, ah, vai pôr isso aqui vai ser maneiro. E eu era, tipo, sei lá, morava com a minha mãe era curandeira, eu queria encontrar meu pai era, tipo, pirata, e eu ia atrás dele. Era esse aí o plot da história. Só que eu era gaga, porque, não sei, tinha traumas, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, você vai ter que fazer a gagueira. Aí, tipo, no dia, eu falei assim, não, beleza, vou inventar aqui. Aí eu comecei a fazer e, tipo, ficou parecendo a gaga de Leus, não ficou a gagueira normal. Caralho, era maravilhoso. Era foda, porque, tipo, aí chegou o Átila, acho que o Átila era, tipo, apareceu do nada, e ele... Ah, tentei! Tinha que jogar o Brownie, sei lá o que tinha que fazer. Aí eu ficava tentando debater com o cara aí, tipo, gaga, tá ligado? Uhum. Foi bem tenso. Cara, eu lembro de uma cena desse episódio maravilhosa. Tinha um redemoinho, vocês estavam num barco, aquela coisa. Vieram outros barcos atacar vocês, uma coisa assim. E aí tinha um redemoinho gigante, tipo Piratas do Caribe, né? O redemoinho monstruoso, um monte de barco junto. Quando um barco passava pelo outro, o nego pendurado nas cordas, o nego dava espadada, aquela coisa, não sei o quê. E a Kel foi ficando nervosa de verdade, porque RPG, né? Vai dando aquele negócio, daqui a pouco você tá dentro da abertura. E ela, a gagueira dela ficou muito... Tipo, ela, vai, tipo, mano, a galera ria demais, cara. Joga a tocha. Ela fazia os negócios assim, que era muito... Mas que é legal jogar, velho. Tá encarnando de verdade. Nossa, véio. Cara, o Rita tá chorando. Cara, tem uma parte que eu acho que o Wilde quase morreu, algum bagulho assim. Aí eu ficava, sai daí, pupupu! É, que eu entrei, caramba, eu entrei nessa aventura já, tipo, no já perto do final, tá ligado? Eu cheguei em casa, entrei no Skype, aí tava a galera jogando. Aí eu falei, posso entrar? E pode. Aí eu criei um cara lá, que ele era... Que ele tinha uma maldição. Metade do rosto dele era meio que era cadavérico. E eu tava preso numa gaiola, assim, no convés, tá ligado? E aí, tipo, depois aí veio a Carmen e me salvou, tá ligado? Aí a minha arma era até uma clava. O Wilde falou obrigado, ela falou de nada. Era uma clava com os crânios dos meus pais, nossa, assim, tá ligado? E, tipo, eu já tinha me provado, a minha história era, eu tinha me provado ser um guerreiro fodão já. E aí, tipo, o que me restava era morrer, ir pro inferno e lutar lá embaixo, tá ligado? E aí, tipo, eu queria morrer batalhando, só que eu não conseguia. E no final, aí, quando o Wilde morreu, eu mandei ele pro céu e ele ficou puto. Falei, sua alma foi absorvida, você foi aceito no paraíso. Caralho, se fudeu reverso, né, cara? Ai, que louco. É, cara, saudades, Carmen. Tem que trazer ela em outro RPG aí, fazer um novo de pirata só pra ela aparecer. Eu lembro que nesse dia foi um dia bem louco, porque foi o dia que o Febrini se declarou para mim. Olha só. Ela estava com emoções à flor da pele. Aí eu já tava nervosa, que ele falou assim, que a gente ia marcar de jogar RPG antes dele falar. Aí eu fiquei nervosa. Aí eu aproveitei da gagueira, porque eu já tava nervosa, aí já ficou pior. Imagina se ela fosse maga, né? Chega na hora, assim, ah, você agora vai ter que fazer uma magia aqui, vai ter que ler essa parte aqui. Pô, ferrou. Imagina imagina uma bola de fogo. Imagina uma bola de fogo. No meio no meio da conversa mesmo, tinha hora que ela tinha que falar uns bagulho importante, umas porra assim, ela dava uma gagueira lá que demorava 10 minutos. Eu lembro que a gente ficava na dúvida o que a gente ia fazer, se a gente ia pegar o mapa, sei lá. Aí eu falo, não, a gente tem que ir pra frente, tipo, porra. Aí era muito louco, mas foi divertido. Ai, muito bom. Porra, velho, meu personagem preferido, assim, eu não tive bem um personagem preferido. Todos foram muito foda, porque as histórias foram do caralho, velho. Todos foram foda, mas eu sou foda, eu sou humilde também, né? Já que eu joguei tão pouco, tá ligado? Mas, meu irmão, teve esse do padeiro, o padeiro em Jurassic Park. Teve um também, velho, que eu joguei, que a gente jogou, né? Foi me mestrou, que era de zumbi em São Paulo. Que eu tinha feito um índio de short Adidas. e machado de lenhador, tá ligado? Verdade. E aí, da hora. Aí tem uma galera lá, eu sei que... Cara, eu lembro que tinha uma parte no aeroporto. E aí aquele negócio, né? A gente tava lá e tal. Aí eu até falei, ó, gente, vamos ficar quieto. Porque tipo, o zumbi tava já tinha feito um tempo, né? De outbreak e tal. E aí os zumbis, eles estavam meio daquele jeito paradinho e tal, e a gente tava meio que não, em silêncio, né? Essa parte eu lembro. Foi assim, vocês chegaram lá no andar de cima do aeroporto, vocês iam descer. Vocês chegaram de helicóptero, uma coisa assim. E foi de helicóptero. E aí tava todos os zumbis deitados lá no chão e alguns em pé parado, e eu falei assim, a partir de agora todo mundo só pode falar cochichando. E aí vocês começaram, agora vamos aqui, vamos descer. Não. Não era assim, não. O cochicho era, fica quieto, filho da puta, cara. E um deles tinha um rádio, né, da polícia na cintura. Eu falei, ninguém vai tirar esse rádio, não é possível, cara. E ninguém tirou. Não, e teve uma hora. E, cara, o pior que não foi nem isso, velho. A gente teve, sei lá, 10 momentos que podia dar merda foda, tá ligado? Só que aí, tipo, eu lembro de... Teve uma hora que a gente chegou num salão que tava cheio de bolsa, de mala e tal. A gente até aproveita pra pegar uns bagulho. É, pra pegar coisa, mantimento e tal. Eu me lembro que eu até peguei uma camisa, que eu só tava de short. E aí, tipo, a gente continua e sobe. Quando a gente sobe... Tipo, as vidraças do coisa tava tudo quebrado e tava tudo no chão, tá ligado? Aí eu, caralho, eu tô descalço, eu tive que voltar, arrumar um sapato pra mim e voltar pra lá pra cima de novo, tá ligado? E aí acontece que parece que é o tipo, a cobertura do teto que cede, o negócio aí cai, quebra tudo, faz um barulho foda e aí vem a horda de zumbi e a gente teve que correr, tá ligado? Vocês foram naquele carrinho de mala em direção ao avião e aí o Léo, acho que esticou a mão pra puxar você ou puxar alguém e saiu um zumbi de dentro de uma mala e mordeu a mão dele e aí você teve que cortar assim, o braço dele. Dentro de uma mala, velho? É, uma mala gigante, sei lá. E aí mordeu o braço do Léo, cara. E aí acho que foi o Wild ou alguém que teve que cortar. E cortou, maluco. Deixou só o cotoco do braço. Foi, acho que foi o Suki, que ele tinha um... Ele tinha um machado. Era muito bizarro. O personagem dele era muito bizarro, porque ele era um doutor alemão, russo, sei lá. E ele tinha um machado, um machadão... bonito daquele. E agora, eu não lembro disso. Eu não sei se era um machado em forma de águia ou ele tinha um machado não, e ele tinha uma águia. Ele tinha também, uma águia. Também. Ele tinha uma águia que mandava pra cima e ela piava lá. E eu falava pra ele, tem que fazer o piado da águia. Comprando um pãozinho, daqui a pouco tava lá e só viu barulho de águia, tá ligado? E cada hora ele piava. Agora, o melhor, e o melhor é que, tipo, a aventura começou, a gente tava num estádio de futebol que tava todo fechado, e a gente tava sobrevivendo lá, tá ligado? E aí, quando chegavam os caminhões de mantimento, ia sempre um grupo pra pro portão, pra ficar... Pra abrir o portão e uns ficavam nas armas, tá ligado? E aí, beleza. Aí foi o grupo da gente. Foi assim que o grupo da gente ficou estabelecido. A gente tava lá, não sei o quê, meu irmão. Eu sei, velho, que eu nunca vi tanta gente tirando dado ruim, velho. Todo mundo tirou o número merda, velho. O número merda. E tava no caminhão. Aí o cara vai, tem que abrir a porta. E tem que tipo, acionar um mecanismo. Aí o cara vai e tirou um dado merda. Aí a porta abriu pela metade, tá ligado? E aí, tipo, o comboio de caminhão não deu de parar, tá ligado? E aí ele aí dá uma merda, bate, e sai arrastando e entra, arromba com tudo a porta. Só que aí tem zumbi, aí os caras que tá na metralhadora dado merda e fica atirando no chão, tá ligado? E pra piorar tudo, dentro dos caminhões, tá ligado? Nas caçambas que ia vir os mantimentos e tal, tava cheio de zumbi, tá ligado? Aí fudeu, que aí deu merda e a gente teve que fugir. Sim. E eu lembro que foi quando bizarro, vocês fugiram, tinha um helicóptero em cima da arquibancada e vocês corriam pela arquibancada e subiu no helicóptero, né? Aí teve alguém, não sei quem, que tinha uma espada. E aí pulou da o helicóptero já tinha saído, né? Pra fora do estádio, assim. A pessoa pulou da arquibancada pro helicóptero e veio 3 zumbi atrás. Pulando os 3, assim, câmera lenta. Joga o dado. Nossa. Pá, tirou 20. Aí a pessoa lacerou os caras com a espada no ar. Caraca. Enquanto caía no helicóptero com a galera segurando. Foi bonito essa cena. Não. Bom também era que, tipo, os personagens, eles eram até bem pé no chão. Aí tinha eu, que era o índio, mas beleza, tinha essa bizarrice, mas ok. Aí tinha o Renato, que era um cara, sei lá, viciado em jogo. Tanto que é ele que pilota o helicóptero, tá ligado? Aí tinha, não sei o quê, aí tinha o Suki, que tinha esse machado, tinha uma águia, aí aí tipo, ele já tava um pouco a mais, só que aí, meu irmão, tinha a Sally, que era uma sniper, fodona, Não sei por, não sei como ela tava lá, tá ligado? Tinha uma sniper, tudo. E eu, caramba, que porra é essa, tá ligado? Não fazia sentido nenhum. E ela tava lá, de um, na outra ponta da arquibancada, dando tiro na cabeça do zumbi. Pô, é. Pô, e ela salvou alguém, né? Acho que ela salvou alguém. Quando o cara ia ser mordido, salvou. Ela tirou um 19, uma porra assim. Salvou o cara. Uh-huh. O Demogó! A gente tá na merda. Will, sua vez. Eu não sei. Joga uma bola de fogo. Eu vou ter que rolar um 13 ou mais. É arriscado. Lança um feitiço de proteção. Para de medinho. É, o personagem que eu mais gostei mesmo foi o Pastor, que eu joguei há mais tempo com ele. Fiquei por em torno de um ano, né, naquela mesa, né? Mas o que eu gostava também era de alguns NPCs que tinha naquela mesa. Que assim, nós jogávamos e a gente meio que caracterizava baseado em um ator que a gente gosta. Por exemplo, o Pastor, ele era o Denzel Washington, meu Pastor. Muito bom. Então, tinha um outro lá que era o... Era o Boica, eu acho. E o... Enfim. E tinha dois caras que eram nossos mentores, né? Tinha dois NPCs que eram mentores. Que um era o Clint Eastwood e o outro era o Keanu Reeves. Caraca. Então, eles sempre orientavam a gente, ajudava, passava um pano pra gente, assim, ajudava sobre os inimigos e tal, né? E um belo dia esses caras se desentenderam. E a gente tava bem fraquinho, tipo, era uma das primeiras mesas, né? A gente tava bem fraco e eles se desinteressaram, começaram a discutir e, meu, e começou o quebra-pau. Começou, os dois viraram lá lobisomem velho, tipo, eles saíram. Mó quebra-pau, assim, pulando e regaçando tudo, assim. Tipo, a gente só ficou parado vendo, assim. A gente ficou inerte, parado, não sabia o que fazer. E os caras quebrando. Pode ir no final, eles pararam e começaram a dar risada. Porra, mano, a gente precisava disso. Ai, caralho. É bem briga de taverna, né? Os dois malucos gigantes entram na porrada. Depois tá se abraçando, brindando junto. Sem dente, assim, né? Mesmo, rindo com os dentes tudo quebrado. Não, os caras ficaram arregaçados, mas foi legal, mano. Ai, cara. Mas eles eram muito fortes, cara. Tiveram muito roubado. Assim, como a maioria das vezes eu mestrei, né? Então é muito difícil eu falar algum personagem meu que eu gostei. Mas eu posso falar um personagem de um cara que jogou comigo que eu achei mó barato, né? Uhum. Só não gostei do nome, mas é aquele nome zoado que quando você começa a mestrar, você fica puto da vida que o cara escolhe esse nome, sabe? Ele falou, não, mas vai ser esse nome mesmo. Eu falei, pô, tem certeza. Vai ser esse nome. Era o Xamã Ambulância. Xamã Ambulância. Era o Xamã, melhor nome, né? Caralho, eu daria um beijo desse cara. Ambulância, que caralho, velho, que foda. Aí o tal do Bulância, né? Ele era um cara, ele era tipo índio americano, tipicamente americano, só que ele era dono de um cassino, né? Ele era do, só pra você entender a vibe, né? Era do Highlander, né? Uhum. Então o que acontece? Ele, toda vez que ele ia matar um outro Highlander, ele procurava algum cara que tivesse alguma coisa a ver com sorte, que ele cismava que o negócio de sorte era importante pra ele. Só que o cara que jogava com... O cara mesmo que tava jogando comigo, né? O Paulinho, ele tinha um problema, cara. Ele era péssimo com dados. Ele tinha muito má sorte. Então era muito escroto, porque ele era um cara que teoricamente seria um cara super sortudo, só que na hora que ele lançava o dado pra fazer qualquer coisa, tirava 2, 3... Aí, teve uma hora que ele encontrou com a menina, tipo assim, no próprio cassino dele, para o negócio de lançar dados, né? E ele tinha que impressionar a menina lá pra ele apresentar um outro cara que era poderoso, que era um outro Highlander lá, que ele tava querendo conhecer pra tentar matar ele. Aí, beleza, foi impressionar jogando dados, né? Só que o cara era péssimo jogando dados. Aí ele falou assim, não, aqui no meu prédio, os dados são diferentes. Aqui você não tem que tirar 7, aqui você tem que tirar 2, 1. Aqui é tudo diferente, que eu gosto de criar minhas próprias regras. Eu sou assim, eu sou maluco, eu faço... Aí, caraca, era muito engraçado. Aí ele foi jogar a parada dos dados, aí em vez de dar 2, 3, ele dava 7, entendeu? Foi invertido. Começou a dar certo, entendeu? Aí ele, porra, eu tô com uma... Aí ele falou assim, como é que eu vou agora tirar onda com a mulher? E tentou fazer de tudo, cara. E a mulher só dando fora nele. E aí, bom, aí chegou esse cara, tanto que ele queria brigar com ele, eu tive que dar um Deus Ex Machina, chamei, o cara achou estranho que a mulher dele tinha sumido, né? E aí ele caiu na porrada com ele. Mas era muito engraçado, porque tudo que ele fazia dava errado. Mas no último, na última coisa, alguma coisa salvava ele. Então, falei, no final das contas, o cara realmente tinha sorte, né? Só que a sorte não era no dado, né? Era ele. Aí sempre tinha alguma coisa que acontecia. A sorte dele se chamava Olivier, que tava mestrando. Não, pior que não. Às vezes, o pessoal que tava jogando junto arrumava um jeito de salvar ele. E ele sempre saía numa boa. Sempre, tipo assim, aí ele contava as histórias, né? Era muito engraçado porque o cara, esse meu amigo, ele bebia pra caramba, né? Aí o Paulinho, às vezes, ele já ia lá, tomando a latinha de cerveja dele. Na época eu nem bebia. E ele já tá loucaço. Ele, velho, agora eu vou contar a história de um dia que eu fui e joguei dado e não sei o que. E tipo, tinha acabado de acontecer. Ele contando pros, o pessoal que tava jogando com ele. Ele falou, pô, mas acabou de acontecer isso. Deixa eu contar a minha história. Muito engraçado. O cara era figura. Muito bom, muito bom. Aí o chamar a ambulância, toda hora tinha que chamar, né? Porque, porra, o cara vivia bêbado. Nessa parte de NPC, velho, eu posso dizer o seguinte. Teve, como a gente já falou, o gerente da padaria desse RPG do... do Jurassic World, velho. Que puta que pariu, velho. É sério. Nunca ri tanto... uma porra dessa, velho, de uma conversa... Sabe o que ele parecia? Aquele Tommy Lee Rola do Mundo Canibal, né? Agora que eu tô... Agora, outro NPC que foi foda, outro NPC que foi do caralho, velho, foi o... Do RPG que a gente jogou, dos nórdicos, tá ligado? Que era o anão lá. Como é o nome dele, Fabinho? Acho que era Hadorf, uma coisa assim. Hadorf, eu não vou lembrar. Que era isso, velho. Ele chegava lá, ele era bem ácido e mal-humorado, tá ligado? Aquele parecia, sabe o quê? Aqueles marujos de filme, tá ligado? Que o cara tem aquela camisa regata branca, fica fumando. Barba por fazer, tá ligado? Com aquela tatuagem no braço de uma pin-up vestida de marujo também, tá ligado? De coisa. Sabe, aquela personalidade mesmo de que não sei o que, e cospe no chão, tá ligado? E vai puto. Eu lembro de uma parte, cara. O Wild falou um negócio lá. Ele e o Wild teve um atrito foda. Aí o Wild falou um negócio lá e ele falava com a voz bem rouca, né? E ele falou um negócio assim: ô, meu filho, você tá pensando que é a casa da mãe Joana? Que é? Falava assim, cara, era muito engraçado. Era assim mesmo. E aí era isso, velho. Porque, tipo, logo da primeira vez que o Febrino começou com esse negócio, eu, cara, que foda, velho. E aí eu comecei a interagir. Qualquer coisa ele vinha com as grosserias dele. Ah, tá achando que aqui é bagunça, que não sei o que e tal. Aí eu rebatia toda vez, eu ficava respondendo. Não, que não sei o que, seu baixinho do caralho. Ah, é, seu idiota. Daí a gente ficava brigando toda hora, tá ligado? Ele aí, falava assim... Me virava, cara. Tem uma hora que ele falou assim, sou baixinho, mas não sou bobão igual você. Bobão. Era assim mesmo, velho, que ele falava, era muito bom. E eu, caramba, eu adoro esse cara. Toda vez eu parava, eu adoro esse cara. Não, e quando ele ficava imitando, que é, né, o que minha avó chamava de remedar, quando ele ficava remedando os outros, cara, aqui eu falava os bagulho também, né, ele, ei, não sei o que, eu quero ser Valkyria, não sei o que. Caramba, muito bom. Foi esse aí, velho, foi o melhor, velho. Puta que pariu, bicho. O NPC, assim, que eu lembro de dois. Um que foi sensacional, que foi até no RPG do ACC, que foi a Águia, e o Febene fez, que merecia um reprise, assim. Parecia um gato. Ai, caramba. E teve um que foi no RPG lá da... Que eu tô, jogava na época da faculdade, né? Na época da faculdade, parece que eu já terminei. Ah, tá. Só que não. Mas eu lembro que a gente jogava, e aí ele criou um elfo, druida, acho que era druida, se eu não me engano. Acho que era druida. E ele era muito louco. Aí a gente começou a zoar, e o nome dele era Espicho. E tipo, o mestre, a gente zoou tanto que o mestre começou a mudar o jeito interpretar. Ele virou, no final, ele virou um maconheiro do caralho, tipo, ah, e aí, gente, tudo bom? Tudo na paz? A gente entrava... Se você pensar nesses caras que é meio miçangueira aí, tá meio ali, né, entre ver gnomo, ser druida, né, tá lado a lado, né, tá muito longe, não. Olha o julgamento. Olha aí. Ai, eu lembro que a gente começava a entrar em batalha, a gente, não, cadê o espicho? Aí o mestre, tipo, não queria interferir na batalha, ele falava, ah, o espicho tá em cima da árvore, tava fumando baseado. A gente, caraca, velho, como assim? Aí, tipo, acabava... Olha, fumando baseado. A Aí, tipo, acabava a batalha. Aí, tipo, eu lembro que tava naquela época daquele meme, sabe? O Soba pra Nós. Quase nisso, né? Aí a gente virava, é o Messi, o espírito tá com a panela na mão, ele disse que tava fazendo, aí ele fala, eu tô tomando, vou fazer uma sopa aqui pra gente, sopa pra nós. era muito brisado, era sensacional. Tipo, todos esses memes, tipo, de caras malucos, o mestre usava o espírito pra introduzir. Tipo, do nada, você ouvia assim, esse que, tô achando que é Bandeirantes? Meu negócio é microfone, não sei o que. Aí, tipo, era um... Ele usava memes, tá ligado? Muito bom. Caramba, velho. Gostava muito desse bicho. Saudades. Aí teve um dia que ele falou, não, vou dar um rolê aqui, tá? Vou ali comprar cigarros e já volto. Aí ele sumiu pra sempre. Esses RPG de uma noite. Só apenas uma noite. Mas ele foi tão triste. Esse RPG que eu joguei, aconteceu um bagulho parecido com a Águia do Febrini. Tipo, eu falei que a gente tinha uns amigos, né? Dois amigos lá, que eles vinham com a gente, só que eles ficavam estudando. Aí teve uma hora que apareceu um lobo, que era o... A gente começou a chamar o lobo de Jacob. Aí, apareceu o lobo, aí o mestre falou, não, o lobo tá conversando com você, não sei. Aí, do nada, o carinha que tava estudando soltou um uivo, mas foi um uivo muito, muito estranho, assim. Aí... Foi o uivo. O uivo do abominável nome Homem das Neves. Melhor uivo de ele ainda fez a mãozinha, sabe? Tipo de onça, assim. Aí ficou muito gay. Aí a gente ficou zoando pra caralho. Mãozinha nada, de onça? Nada, do que nada você certo tá falando? Ele fez uma mão de onça. Abominável onça dos lobos, tá ligado? Das neves. A onça dos lobos das neves. Febrini já me matou. Matei a cara. Puta! Ela... Eu fiquei muito puta. Esse aí, tá vendo? RPG, até hoje, hein? Ó, se tem uma coisa que vai... Eita, que vai acabar, não. Que se tem uma coisa que pode vir, a quem sabe, não basta nessa relação tão sólida, foi esse personagem isso, que foi me matou. Nossa, porque a Kel ficou bola, ela ficou bolada, pô. E tipo, acabou o RPG, tá ligado? Mas não. Aí, pá, não sei o que, a Kel morreu. E aí, tipo, ela ficou calada assim. Eu morri, filho. Aí, tipo, acabou, não sei o que, a gente tudo conversando, brincando, tirando onda. E ela, calada, tá ligado? Aí, ô amor, que não sei o que. Não, não, tô bem. E no WhatsApp, então, o Febrinho tomando esporro, né? Não, você sabe que foi melhor, Wilde? Que aí a gente trocou ideia um pouquinho, não sei o que, desligou, aí sempre desliga e tal, ligo pra Kel, ela liga pra mim e tal. Liguei, ô amor, só liguei pra dizer que te amo, não sei o que, só vi assim, você me matou. Caraca, o negócio foi sério, velho. Eu fiquei muito puta. Deixa aqui eu mestrar um RPG aí, mano. Aí ele, não, amor, calma. Eu tive que te matar. Você pegou, deu um tapa na cara do cara. Eu falei, mas você matou, mano. Tá tudo certo. Você não gosta de mim de verdade, né? Então, assim, qual que é a graça de namorar o mestre se você não tem vantagens? Olha aí! Meu Deus, hein? Ei, como tá assim, velho? Tá do RPG, rapaz? Fala aí então, que é o seu tema, já emenda. Peraí. Peraí que eu vou ler aqui no livro. Peraí que eu vou ler aqui no livro de temas que eu tenho aqui em casa. Peraí que eu vou ficar meu livro de regras que eu escrevi só pra acabar o programa. Vamos começar aqui pelo Wilde dessa vez. Começa aí, Wilde, falando. Cara, NPC, tal. Cara... Pera aí, rapidão, deixa eu só... eu só ler aqui no... Pegar aqui minhas anotações. As minhas anotações aqui. NPC. Deixa eu só ler aqui a parte de NPC. Não, desculpa. O ventilador tá muito forte. Player character. Not player character, foi foda. E aí, galera, aqui é o Febrini. Se você deu risada com esse programa ou se você aprendeu alguma coisa, ajude a gente no Padrim. O Padrim do Alguma Coisa Cast é www.padrim.com.br/alguma coisa cast. Entre lá, contribua com a gente, porque você ajuda a manter a qualidade, manter o ACC no ar sempre com a nossa regularidade, toda semana certinho, e continuar com as pesquisas maneiras além da diversão aí, né? Esse programa foi patrocinado pelo nosso querido Tomás Eblen e pelo Lucas Massolini. Muito obrigado, galera, tamo junto, espero que mais pessoas contribuam e até semana que vem.